Nós estamos oficialmente começando o navio pirata mais intimista desde que a gente parou de gravar só nós três em cima da cama do Daniel. Sejam muito bem-vindos. Esse é o navio pirata número último do ano. Número último de 2015. Eu espero que vocês estejam felizes, contentes, muito alegres e esperançosos. Que as suas expectativas estejam lá no alto, porque é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai suprir altas expectativas. Exatamente. Todas elas. Loucas expectativas. Doidas expectativas. Incríveis expectativas. Como é que vocês estão? Eu estou aqui com Pedro Falcão, Daniel W. Ponto. Oi. E Hel Ravani. Oi, também, cara. Tá também. Suave. Legal, tá joia. Sussa. Sabe o que é engraçado, cara? Da última vez a gente não preparou um tema, né? E aí... Não, tudo bem. É importante. Não é uma surpresa, tá ligado? Não, é o que os franceses chamam de podcast verité, né? Então é... Eu esqueci que eu tava aqui um segundo. Tá aí, Hel. Não sei se isso é bom ou ruim. Mas o lance é que a gente preparou dessa vez, né? Dessa vez a gente tem tema. Só que é tão horrível porque o nosso tema foi meio que matou o nosso podcast hoje, cara. É isso. Já parou pra pensar nisso? Porque, muitas das pessoas não estão aqui porque um imbecil lá resolveu dar continuidade depois de, matar o Darth Vader, tá ligado? Tipo, a história tava boa ali, cara. Não, ainda bem que hoje mesmo a gente vai falar mal disso, né? Ainda bem. Esculachar essa porra, tá ligado? Merda. Eu reformar o banheiro dele. Né? Exatamente. Tava numa piscina nova. É caro, né? Azulejo, essas paradas. É foda, cara. É foda. Iate, essas porra é caro, mano. Mas é, cara, e de fato a gente preparou dessa vez um tema, né? Bolo de aniversário. Né? Nós vamos falar dos melhores bolos de aniversário que a gente já comeu, passar as receitas. E numa escala? Dicas de truque. Exatamente, começando do 10. Uhum. Floresta Negra. Aí tenho duas palavras pra vocês. Bolo na garrafa pet. Não sei se caralho, mais duas palavras. Mas... Caceta, mas isso existe. Mas onde você faz isso, mano? Isso existe, isso é real, isso é... Isso... Não, não dá câncer. Isso dá não felicidade, dá isso dá muito... Que é, né, tipo, nos estágios terminais dizem que é a mesma coisa. É lindo, é maravilhoso. Que coisa. É algo que todo mundo deve conhecer. Digita aí, gente. Bolo na garrafa pet é meu Star Wars favorito. O que eu vi esses dias, que estavam fazendo churrasco, e aí pegaram uma garrafa pet encheu de arroz, de arroz e água. Caralho. E botaram na grelha, assim, ó. Foda-se. Essa é uma péssima ideia. É uma péssima ideia, cara. Vai soltar todos os tóxicos. Pedaços de dolinho vai estar no seu arroz, sabe? Vai ficar um arroz meio verde, estranho, assim. Cara, essa altura da vida a gente já tem dolinho em nós. Então não é essa a maior preocupação que a gente deve ter. É isso aí. A gente tem que ter preocupação o quê? Bombeiro, segurança, incêndio, né? É, razão. Essas coisas aí, viu, jovem brasileiro aí? Isso é verdade. Todo mundo era piromaníaco quando era criança, sim, né? Sim. Ah, sim, sim. Boa, mas eu fase. Nunca girei bombril. Eu girei muito bombril. Cheirar bombril? Não, gente, calma. Vocês rodaram bombril. Ah, tá, não. Vocês nunca fizeram isso? Você liga um bombril na... Você liga um bombril. Você estica o bombril... Aí você liga com fogo numa das pontas. Ah, tá, sim. E aí você roda a parada. É louco. Nossa, muito louco. Parece que é tipo, sei lá. Não, você fala, você tinha ouvido show de bombril. Eu falei, mano, caralho, que infância é essa, tá ligado? Você tava lá, cara. Como é que você faz isso? Como é que você cheira bombril, tá ligado? Eu vou cheirar bombril pensando assim, pô, em Fortaleza as coisas são bem diferentes mesmo. Tô muito longe de casa mesmo, né? São Paulo é uma outra cidade mesmo. Molecada que é doida. É, cara. Cheirando bombril e tal. Mas, né, a gente tá enrolando, mas de fato existe. Um tema. Bolo na garrafa pet. Que é bolo na garrafa pet. Star Wars. E também é Star Wars. É. Eu prefiro bolo na garrafa pet. Tá mais legal, né? Mas, e aí, gente? Ah, calma, eu não gosto de Star Wars. Eu gosto de viver, eu gosto de andar de ônibus, eu gosto de nadar pelada. São coisas boas. Eu tenho saudades do Orkut. Essas são coisas sobre mim, eu gosto de tentar coisas novas. Da hora, meu. Muito bom. Mas assim, Star Wars... Veja bem. É complicado. Eu acho que é um filme da sessão da tarde, assim. Filme legal de sessão da tarde, né? É legal. Serve bem, assim. Dá pra dormir, assim. Dá pra tirar um rolo na sessão da tarde. Eu nem lembro mais direito, assim. Tipo, é massa velho, assim. É tipo, você sai do cinema num filme desses Vingadores, assim. Pra mim, eu já nem lembro mais de nada quando eu chego no elevador, sabe? Não fixa na minha cabeça. É só pra encher linguiça, né? É, mas, não, e pior que, assim, eu sempre gostei muito de Star Wars e tal, né? Sempre foi uma coisa da hora. A gente sempre curtiu muito. Sim, as nossas primeiras tiras... Era sobre piadas de Star Wars. Imagina isso, cara. Isso... Você estava falando de comediante. Isso que é uma merda, né, cara? Não, vou fazer aqui tiras. Especificamente de piadas de Star Wars. E tipo, esse será o meu isso universo é nicho, tá ligado? Do humor. Isso é nicho, tá ligado? Isso é nicho. É, isso é tipo... Aí, vocês acham que eu tenho chance? Esse pessoal não deve saber o que eles estão fazendo também. Então eu acho que eu pelo menos já tô meio caminho andado. É verdade, você tem uma vantagem. Com certeza, com certeza. Mas... Eu acho doido, não é o filme ser bom ou ruim, não é isso que eu tô discutindo. É só a pira das pessoas nisso. É um negócio que eu realmente não entendo, sinceramente. Não, o bagulho é meio surreal, não. É bem surreal. E tem gente que nem viu o filme, que tipo gosta de comprar camisa e ter um pôster em casa. Tipo, cara, nem é tão bom assim. Tem que gostou de outra parada, que pelo menos, sei lá, Dostoiévski. Uma parada que é. Eu vou olhar assim, caralho, esse maluco é inteligentão, né? Dostoiévski. Agora Star Wars, tipo. É que, tipo assim, gosta de uma parada maneira. Assim, tipo, vamos ser sinceros, assim, falando de fã mesmo, assim, tipo, Star Wars é divertido. É. Mas não é bom. Tem umas navinhas. É, tal. Tem uns piu-piu-piu. Tem uma espadinha laser. Uma espadinha laser. Mas não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. É um puta filme. Tanto que todo mundo fica, nossa, mas será que esse novo filme será bom ou ruim? Cara, se ele for ok, ele vai ser melhor do que 80% do resto dos filmes. Cara, não vai ser nos dois, vai ser divertido. Pronto, tá ligado? Tipo, já é isso, tá ligado? Que nem isso a maioria dos filmes consegue ser, tá ligado? Exato, cara. Tipo, beleza, veja bem, vamos ser bem sinceros aqui. São sete agora, mas são seis filmes, visto que a gente não assistiu o sétimo ainda. Uhum. São seis filmes, e o que a gente tem, basicamente, são um filme indie... Que deu certo, sim. Bombou no Sundance da época. E aí, tipo, rolou essa coisa toda, tipo, nossa, é indie e é meio de naves? Caralho, foda! Né? Beleza, super entendo você fazer um filme daqueles, tipo, naquela época e tal, etc. Mas aí, veio o segundo lá, Império Contra-Ataque. Pá, nossa. É. Drama na neve. Uau, os caras no espaço, tá ligado? Incesto, exato. Incesto, tipo, exato, falado claramente ali e tal. É, Luke, eu sou seu pai, essas coisas. Quem nunca bateu uma punhetinha pra isso, né, amigos? Porra. Né, não? Porra. Porra. Porra. Porra. Aí. Altas vezes. Altas, muitas vezes. É, Emanuele Star Wars. Né? Quem nunca? E aí você fica pensando tal... Depois disso, é só desgraça. E só foi piorando, assim. Só foi piorando. É, não. O último Star Wars bom foi o segundo filme, tá ligado? E é isso. E faz muito tempo isso, tá ligado? Isso foi 5 anos antes de eu nascer, cara. Pois é, cara. E não foi o George Lucas que dirigiu ele. Nem foi ele que escreveu sozinho. Teve um outro cara escrevendo junto. Mas isso que é foda. A gente fala que o melhor Star Wars é o segundo, que é o 5, mas esse é o que tem um fantoche, tá ligado? Não, mas enquanto, tipo, o guia espiritual do negócio, do melhor filme de 6, de um fenômeno mundial, é um fantoche. É um Muppet. É. Eles trouxeram o Frank Oz pra fazer, que era o cara que fazia, o cara por trás dos Muppets, pois de verdade. Então sim, um sapo. Então você vê o nível da parada, tá ligado? Eu não tô querendo insistir nisso, não. Mas em vez de ser um fantoche, se fosse um papagaio. Cara, daí o bagulho é assim, que comia pelo cu, alcoólatra, velho. Alcoólatra. Daí a parada não. É ser da hora. Daí alcoólatra. Aí eles dançariam do planeta Xuxa. Aí sim a gente tinha uma história. Aí ia ter motivo pra curtir o bagulho. Mesmo porque começaria com como esse dançarino da Xuxa tem esses poderes? Isso ele adquiriu em que momento da carreira dele, assim? Ia ser um mistério. A gente nunca ia saber. Nunca ia saber. Em vez disso, o que a gente tem, o maior... É exatamente o que você falou. O maior guia, o único truta do universo inteiro que sabe a verdade sobre como era a força. Porque essa é outra coisa também, né? O George Lucas falou, não, agora, nova geração, pá, vou fazer essas prequels, né? Sim. O episódio 1, 2 e 3, pá. Não, porque é o esquema agora, não, fala contar a história. Porra, cara, que merda que ele foi fazer de destruir. É tão ruim aquilo que ele conseguiu voltar no tempo 30 anos antes de destruir os outros filmes ainda. Sim, cara. Então ele não tem nenhum mérito, a gente não tem nada. É tipo tudo horrível. E ele ainda destrói coisas tipo, importantíssimas. Pô, lembremos do primeiro Star Wars, o A Nova Esperança. Sim, sim. O Luke lá chega, porra, cara, essa vida é uma merda tal. De repente, a coisa mais impressionante, magnífica acontece com a vida dele. Porra, cara, nossa, tem esses droids aqui, tem uma princesa chamando pra umas paradas. Vou ajudar, né? Vou fazer naquela mente dele tal, do que dava. E aí chega um velho maluco que começa. Na época, nos anos 70, todo mundo falava, não. Da hora, o cara. De boa. Esse cara, puta, né? Nossa, é. Grande guia, nossa. Mestrão. Obi-Wan Kenobi. Nem é estranho um velho sair do deserto e falar, ó. Cola comigo, eu conheço teu pai. É, conheço tipo, teu pai. Porra, tá ligado? Mó pilha errada. Qual é, tá ligado? Pois é, mó pilha errada esse filme. Não, é muito, cara. É mó pilha errada. Só que aí, assim, beleza, né? Ainda nos anos 70, ainda você dá aquela desculpa de. É, as coisas eram estranhas mesmo nos anos 70. Não, mas até hoje você ainda dá aquela desculpa. Parecia tipo... uns velhos do mato, assim, né? É. Falando que... Não tinha mato. Amigo do teu pai, cola aí, vem mas pra até casa. Hoje você ainda, os caras ainda falam, não, o Joseph Campbell falou que esse, o George Lucas é o melhor aluno que ele teve, esse cara mandou bem no bagulho. E, tipo, você falou, ah, os prequels destruíram os primeiros filmes. O primeiro Star Wars é tipo um estagiário numa fazenda que tem três funcionários. É, basicamente. Cara. E ele sai por aí com um velho de tipo, não, vamos vazar. É. Não, eu preciso pô, voltar assim. Fazendo. Não, eles acabaram de morrer. É. Vamos? Não, eu achei legal que, tipo, os tios dele morrendo foi muito oportuno ali, tá ligado? Foi muito. Meu Deus, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar pra casa pra ver. Ah, tô morto. Beleza, vambora. Falou, cara, tá ligado? É legal, tipo, é tão... Você já sabe que ele vai pro rolê, que quando eu assisti e falei... Eu nem lembrava. Eu lembro que eu assisti uma vez. Nossa, eles morrem, né? E eu falei, tipo, quer dizer que em algum momento você não ia fazer isso? Ele achava que ele não ia? Tipo, quem que só ia esse enganar? Velho louco por coisa? Eu, tipo, eu sabia que ele ia já, tá no pôster, tá ligado? É. Vocês colocaram o cara no meio do pôster e ele tava falando, ah não, vou trabalhar aqui na fazenda. Tipo, não, velho. Imagina se ele tivesse falado isso, tipo, ah... Não. Puta, vou ficar chateado. Eu gosto da vida. Imagina na fazenda. Imagina seis tá filmes dele na fazenda. Exato, tá ligado? No meio do deserto. Que do caralho, cara. Se pai ia ser melhor do que esse filme, cara. Mesmo assim ia ser melhor, sabe? Mas eu acho muito engraçado que, tipo assim, de todos os seis filmes, cara, tipo... A morte mais brutal ainda dos tios dele, cara. É, tipo, ele é, chega e tem duas caveiras, tipo, pegando fogo. É, assim, com a mão pra cima. É horrível, sabe? Cara. É horrível, assim, é horrível. Então, é um filme de criança. E é nessas horas que você começa a desconfiar um pouco das intenções desse velho maluco chamado Obi-Wan Kenobi. Primeiro pelo seguinte. Quando você vê o negócio e tal, sei lá o que, aí beleza. Aí ele... Lembre-se bem das palavras que ele faz. Fala pro jovem menino Luke. Um cara super, né, sonhador. Com sabe, um futuro pela frente e tudo mais. Ele chega assim. Seguinte... Conheci teu pai, faz anos que eu falava isso, mas ó, faz anos que a gente se conhece, mas eu vou te falar agora, conheci teu pai, e ele me deu, ele era um cara fudido e tudo mais, e ó, tá aqui ó, a espadinha dele aqui que ele falou pra dar pra você, cara. Ele era muito fera, seu pai, era um cara bacana. Cara, então, exato, são, e aí ele ainda, no meio, ele ainda fala assim, ele olha pro R2-D2, o C3PO, possivelmente os androides mais reconhecíveis e chatos que existem nessa galáxia inteira. Não, que existem na vida dele, principalmente. Existem na vida dele. Pois é, cara. Tipo, não é a primeira vez que ele vê eles, ele passou, tá ligado? A vida com pelo menos um, tá ligado? Exatamente. E aí ele olha e fala assim, não, eu nunca tive androides. Eu não lembro de ter tido. Tipo, o que ele tava usando no deserto, velho? Quanto peiote esse velho maluco tomou no deserto, e só um detalhe, tipo, eu acho muito engraçado que ele dá o sabre de luz pro Luke Skywalker, daí o Luke Skywalker tá, nossa, que da hora. E o velho tá falando, não, uma puta numa espada louca, não sei o que, blá, blá. A primeira coisa que ele faz é virar a espada pra cara, assim, tá ligado? É tipo pegar uma 9mm e apontar pro seu rosto, tá ligado? Tipo, você é louco, velho. Caralho, buraco aqui. O que que isso faz, tá ligado? E aí, vamos lá. Essas foram as mentiras do Obi-Wan Kenobi. Sim, porque no começo eu falo, nossa, que velho guerreiro, nobre e tudo mais. Aí o George Lucas fez um filme inteiro só pra cagar, pra mostrar que o Obi-Wan é um velho louco. Era um filho da puta. O episódio 1 é basicamente falando, ele conhecia esses droids pra caralho. Inclusive, um deles foi construído pelo Padawan dele. É. Peça a peça. Peça a peça pelo cara que ele falou, não. 8 anos de idade. Certo? Não, você não esquece de uma coisa dessa. Você pode ser um mestre Jedi, pode viajar a sua galáxia inteira, mas você não vai esquecer. O moleque construiu um robô de protocolo de ali, tipo, mano, tá não, foda, é, tá ligado? É foda. Esse cara é foda que, tipo, ele passa os três filmes velhos falando, eu falo 6 milhões de línguas. Daí ele, tipo, deixa eu escrever como que eles chegaram aqui. Esse robô. Quem fez foi esse moleque. Eu, tipo, caralho, velho. Ele fala 6 milhões de línguas e a primeira origem que você põe é tipo, não, essa criança fez esse robô aqui. Ah, ele baixou no Google todas as línguas, todas as 6 milhões Google de línguas. Deserto, tá ligado? Né? É, exato. Eu acho louco tanto que Star Wars é parecido com o cristianismo, tá ligado? É uma história muito sem sentido. Você não sabe o que, que as pessoas acreditam. Não, mas é muito engraçado porque, tipo, Star Wars... E todos os personagens são um bando de cuzão. Sim, né? sim. Principalmente os do bem. Eles matam muito mais do que os vilões... Certo? Então, justamente, aí basicamente o episódio 1 serve pra contar que, 1, ele conhecia os droids, 2, não é que ele conhecia o pai dele, tipo, ele era um brother da faculta, ligado? Não. Ele foi estudante, 10 anos. Exato. Ele conhece o moleque desde que ele criança, tá ligado? Ele criou o seu pai, eu criei o seu pai, eu sou o seu avô, moleque. É eu que ele deveria ter respondido, sabe? Essa é a próxima parte. Eu criei aquele engraçado. Essa é a próxima parte. Eu mutilei o seu pai. Aí ele vira e fala assim: o seu pai gostaria que você tivesse isso. O seu pai gostaria de ter os 4 membros, cara. Não, veja bem, eu mutilei seu pai e deixei ele pegando fogo numa planeta de lava. Exato! É isso. É isso que o seu pai gostaria de fazer. A última vez que eu vi ele, ele tava gritando pegando fogo. Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos no boteco ali. Exato! É isso! É isso que eu contei. Então, tipo, esse mas aí você explica, porque ele falou assim: não, seu pai foi mó gente fina, que ele sumiu, né? Perdemos contato, tá ligado? Tipo, porra. Vai se fuder, cara. Ah, eu conheço. Não é como pai, ele uma vez ele tivesse perdido o telefone do Anakin, cara. Ele perdeu o braço, ele não consegue te telefonar porque você cortou o braço. O cara não consegue respirar mais direito, cara. Ele já respirou esse Ele nunca pai mais vai escrever uma mensagem de texto na vida dele. Você tá entendendo? Obi-Wan cortou os braços dele, depois reclamou que ele tinha WhatsApp, cara. Tá ligado? E as pernas. Exato! Exatamente, cara. Mas eu achei engraçado, tipo, a gente já esculachou, né? Tipo, os bonzinhos e tudo mais, mas eu achei engraçado que, tipo, o Império também não é nem um pouco melhor, né? Os caras são, tipo... eles não são um Império. Eles são, tipo, um valentão que fica rodando pelo universo, explodindo planetas. Porque quando você para pra analisar, todo mundo no Star Wars... Tipo, beleza, você tem lá os Ewoks, que eles têm a própria sociedade deles ali. Você tem, tipo, o Jar Jar Binks e a Galera dos Peixes, que, tipo, eles... Galera dos Peixes. É, que eles veneram o Grande Peixe Gordo, o rei, tá ligado? Tipo, todo mundo ali vive em suas próprias sociedades. O Império não tem influência nenhuma em nada ali. Você já reparou nisso? Nada, tá ligado? Tipo, eles simplesmente chegaram e falaram assim: ó, galera, a gente é Império. E daí todo mundo ficou puto por algum motivo, tá ligado? Tipo... Beleza, e daí a galera ficou puto, começou a xingar os caras e falando: beleza, vou construir um bagulho pra explodir. E tipo, eles são o valentão, eles saem por aí, eles empurram a galera no armário, tá ligado? Sim. Agora, aí tem uma segunda questão sobre esse negócio de bem e mal, quem que é bom, quem que não é e tal, sei lá o quê. Que aí a gente tem que falar um negócio sério, que é o seguinte, cara. Números de mortes no filme. Números de mortes dentro que aparecem no filme, certo? Beleza, Darth Vader... Não é nem morte, o guia espiritual do cara é um velho que vai no boteco e arranca um braço de um cara ao primeiro sinal na maior, de treta. No meio da discussão, tá ligado? Tá mexendo comigo? Tá mexendo... Pshum, e toma esse braço. O cara no chão. Qual assim, é o lance do Obi-Wan com cortar o braço das pessoas, cara? É o lance dele. Sério, ele chega em casa e depois... Ah, aquele braço. Não, cara, é tipo eu quando andava de skate. Ele tem um armário de braço, tá ligado? Exato, em casa. Cara. Aí ele bota assim, antes do espelho, ficando assim: esse braço é muito show, né? Exato, cara? É tipo uma coisa meio Leatherface que fica vestindo a face das suas vítimas, sabe? Por isso que em nenhum momento a gente vê onde o Obi-Wan mora. Ele simplesmente aparece. Um pico cheio de braço, tá ligado? É um caso de braço, assim, mãos, braços. Ou ele é tipo aquele skatista ruim que sempre tenta dar um flip e acerta o saco do brother com o skate, tá ligado? Tipo, ele não consegue acertar nada no seu braço, tá ligado? Ou a mão de alguém, tá ligado? É impressionante. Ele é tipo o cara no Superbad, só que ele desenha braços na escola, sabe? Exato. Ele tem um caderno cheio de braços, assim, agora eu não posso comer nada que parece um braço. Ainda bem que são poucas coisas que parecem braços, né, cara? Obi-Wan, não apertou três palavras muito que te definem. Eu adoro braços. Braços, antebraços e mãos, tá ligado? Posso falar braços com vocês? Braço, com... realmente gosto de braços. Mas enfim, vamos fazer essa contagem de pessoas que morrem nos filmes, beleza? Vamos começar com Darth Vader. Tecnicamente, o grande vilão da parada toda. Malvado. O cara malvado. Ele tá todo do primeiro preto. Filme até o final, que ele vira um robô gótico. Então, vamos pensar. Quantas pessoas ele mata? Ali no começo tem o cara que ele estrangula, né? Pá. Beleza. Aí tem uns... Parece que ele foi... Tipo, eu acho meio temerário, assim. Se, tipo, o cara discorda com você na reunião, você mata ele... Mas ele foi criado por um cara que vai no boteco e corta uns braços, né? Exato, então, tipo, faz sentido. Normal, ok, normal. É normal. Mas eu acho muito engraçado, só um paralelo aqui, que, tipo, a galera que trampa com o Darth Vader, eles sabem que ele enforca as pessoas, tá ligado? Tipo, ninguém pediu pra ser transferido. E daí, tá daí isso. E daí, tipo, você vê um cara claramente falando assim: ah, sua bruxaria é uma bosta, tá ligado? Tipo, velho, o cara esmagou a traqueia do brother ali na maior, sem nem encostar nele, tá ligado? Tipo, porra. Cara, isso acontece assim, não são eventos que acontecem pontualmente no filme, não, isso são, é uma sequência de eventos. É uma sequência, exato. O cara fala, Lord Vader e suas bruxarias, ele, bruxaria, tio? Ele só faz assim, tá ligado? O cara morre. Bruxaria aqui, otário. E aí ele tenta matar o cara, tipo, olhando pra ele, velho. Eu gosto no 5 que ele mata um cara pela TV, que o cara tá em outro lugar na nave, daí ele fala, tipo, a gente perdeu eles, a gente não sabe onde eles estão. Daí ele fala, tipo, deixa eu falar com esse outro cara aí. Daí o primeiro que ele falou, tá lá atrás na TV assim, ó. E tipo, enquanto ele fala pela TV, ele é muito profissional. É muito foda. Mas, cara, se eu fosse qualquer uma das pessoas naquela primeira reunião que aparece no Star Wars, se eu visse o meu brother, meu colega ali, que eu já tô trabalhando anos, eu tô enfiado numa estação. Você acabou de beber café com o cara ali na cozinha, exato, tá ligado? Exatamente, você tava trocando uma ideia no bebedouro há 5 minutos atrás com um cara que acabou de ser enforcado por uma mão invisível ali, X, fantasma. Cara, a primeira coisa que eu ia falar... eu vou pro RH, eu vou passar no RH, eu preciso arranjar outro lugar pra trabalhar. Amor, aqui não é o lugar eu certo. Eu sei que você gosta muito do seguro-saúde, mas eu acho que eu preciso mudar de emprego. É, tipo, eu preciso sair daqui. Imagina, cara, que idiota, cara. Mas enfim, voltando justamente pro 50 tons de cinza, será que era uma fanfic de Star Wars? Pô, se fala, cara. Tá aí, velho. Talvez seja isso, cara. Não era Christian Gay, era Darth Vader. Era Darth Vader, cara. Mas, pensa lá, Darth Vader, pá, estrangulou uns caras lá, deu uns tiros numas naves que estavam atirando nele. Quase dá pra falar que é legítima defesa. Legítima, né? legítima defesa. Pá, beleza. Aí ao longo do filme mata um cara ali, mata um cara aqui, nada demais. Ah, né, ele matou crianças, cara. Não, tudo bem. Vamos considerar pelo menos a trilogia original. Vamos colocar os bons. Ah, tá, beleza. Ele também matou criança, tem vários filmes sobre ele também. Isso é verdade. Mesmo porque. Ele sempre volta pro Hitler, né, cara? Impressionante isso. Mesmo porque tem o Jar Jar Binks, que equivale como um holocausto cinematográfico. Isso é verdade. Ele é muito escroto já, então já... É o blackface espacial. Exatamente. E aí, qual que é o lance? Aí, beleza, pá. Darth Vader, né? Matou uns caras. Suave. Né? Tá puto, né, cara? Ele não tem nem os dois braços, nem as duas pernas, sabe? Tipo, se eu também não tivesse e tivesse que respirar o dia inteiro como um Através de máquinas. Eu também estaria puto e mataria umas 6 pessoas ao longo de 3 filmes. Agora, vamos... 6 pessoas. Agora, vamos lá. Vamos considerar o grande herói dessa história. O herói. O filhinho Luke Salvador, Skywalker. Salvador. Luke Skywalker. Grande Luke. Pá. Tá lá, né? Fazendeiro, né? Suave, nunca matou ninguém. Boa, andando de skate, andando Charlie Brown. Cara, não, veja bem, só um prelúdio à psicopatia do Luke Skywalker, cara. Ele matava bichinhos no meio do deserto. Isso, psicopatas fazem isso, cara. É verdade. Saca? Ah, tipo, não, eu digo mais, ele mostra ele que fala isso, ele tá é muito foda de matar os bichinhos, exato, no meio do deserto. Não é que, tipo... Ele gaba de matar os bichinhos. Exatamente. Né? É tipo você sair na floresta e ficar dando tiro em guaxinim, tá ligado? Com um revólver. Orgulho de ser palmeirense e de matar bichinhos. Exato. Exato. Curto no futebol e matar os bichinhos. Adesivo no carro, assim. 100% mato bichinhos. Exato. No speed dele, com certeza, tinha um desse, assim. E aí, pô, pá, né, beleza, né, tal lá. Aí, do nada, pô, ele vê os tios dele mortos, né, agonizando. Tá, pô, precisa fazer alguma coisa. Vamos pro rolê. Ele chega no rolê, eles matam uma galera enquanto eles estão na Estrela da Morte. Mas é aí que tá, o estagiário de fazendeiro, que sabia andar de carro no planeta não tem nada, só tédio, ele sai pra um rolê e, tipo... O filme tem o quê? 2 horas e meia? Umas 2 horas, é. Então, em menos tempo que isso, ele tá pilotando um caça. É. Que é isso que tá... Um caça de, tipo, eu vou sair daqui e vou pra outro planeta nele. Tá ligado? É esse o caça que ele tá pilotando. E, tipo, a autoescola desse lugar deserto deve ser a melhor da galáxia. A gente fica puta aqui e vê um CFC, né? Tipo, puta, vou assistir o filme do Pateta de novo. Aquele maldito filme do Pateta explicando sobre ficar bravo no trânsito. Cara, essa escola de essa autoescola de Tatooine é tipo uma universidade, assim, é fodido. Você fez isso na autoescola? Você viu o filme do Pateta? Eu não vi o filme do Pateta, eu vi o filme do Pateta no colégio, cara. Vocês não viram o filme do Pateta na autoescola? Não. Cara, eu vi uns presuntos carbonizados na autoescola, cara. Caralho. Eles mostravam os corpos, cara, na maior, assim. Nossa, cara, será que eu peguei a versão, tipo, pra kids, assim, da autoescola, cara? Porque os vídeos que eles passavam pra mim era, tipo, tirando o corpo carbonizado num busão que bateu, tá ligado? Tipo, horrível. Será que eu bloqueei essa parte? Faz lá, lá, lá, deve Pateta. Olha, parece o Pateta. É. Exato. Acho que talvez seja aí, isso. A minha autoescola foi a mais show. O meu instrutor levava ele no bar pra ele beber com os amigos dele na barraca de praia. Era muito top. Star Wars é tão legal que quando a gente senta pra falar só disso, a gente fala, ah, mas e a autoescola, né? Autoescola, né? Poxa. Vocês viram o filme do autoescola, Pateta? Autoescola, de repente, é um assunto muito mais legal. Aí, o filme do Pateta deve ser muito mais show que Star Wars. Eu vi quando era criança que, tipo, ele sai de casa mó bonzinho e de repente ele entra no carro e fica puto da vida e começa a xingar todo mundo. Eu lembro. Então, eu juro, assisti isso por alguma razão. Eles falaram, é isso daqui que vai ensinar essas pessoas a dirigirem direito no trânsito. É, eu assisti isso no colégio. Olha só como o Pateta ficou. Exato. Você quer ser igual a ele? É isso. Eu acho que era essa psicologia. Essa dica milenar antiga. É, cara. É isso que dava fazer autoescola na Zona Sul de São Paulo, né, cara? Só tem gente burra lá, cara. É uma merda isso. Então vamos voltar pro nosso assunto, tá, que é bolo de garrafa pet. Bolos. Qual é o seu bolo favorito, Raoni? Vai falar. Garrafa pet. Já falaram Floresta Negra e garrafa pet, né? Os dois melhores bolos, cara. Ai, putz. Difícil, tá difícil. Mas tá, o estagiário de fazendeiro foi lá e deram caça pra ele. Deram caça pra ele. Chega aí. Sem antecedentes. Não, ninguém. Mas veja bem, antes disso ele escapou de uma estação espacial onde vivem centenas de milhares de pessoas. Tipo, pessoas treinadas para matar. E ele entra lá como se, tipo, nada tivesse... Como se ele, tipo, tivesse, sei lá, tropeçado dentro da nave. É, tipo, o Star Wars é o seguinte. O Chico Bento foi para a maior base militar da galáxia. Ele onou todo mundo. Foi embora. Achou voltou! E explodiu. Estourou o bagulho ali. Fodeu tudo. No meio do caminho ele achou o E.T. Bilu, com certeza. Com certeza. Não, ele é esse filme, velho. O E.T. Bilu e Yoda, cara. Não, e aí beleza, né? Aí se o E.T. Bilu fosse tá Yoda. Tá aí, tá ligado? O talvez nosso problema seja. Tava resolvido. Cara, eu acho muito engraçado que o Yoda é tipo o cara mais foda, né? Tipo, o cara é sábio do cara. Os primeiros 5 minutos que ele aparece no filme, ele mexendo na mochila do cara, procurando trocado. É um gigaço, cara. É bizarro, cara. E é legal que do nada ele começa a falar com fantasma de tipo, ai, eu já enganei ele e depois desse teste em que eu fiz ser um trapalhão, ele não passou. Ele precisa de mais paciência. Tipo, mano, o que tá acontecendo? Que tipo de aula é essa, tá ligado? Não, e que sorte, tá ligado? Ele cai com a nave no meio da neblina, do lado da casa então, do cara. Então, deve ser um planeta. É um planeta. É o planetinha do... Ele caiu do lado. Não, é o planetinha do senhor caiu lá do Dragon Ball, tá ligado? A casa tá ali. Só que é só dar uma volta, tá ligado? Cara, porra, é muito absurdo isso, cara. Não, e aí, beleza, né? Aí os heróis, os nossos grandes heróis, eles começam a matar a rodo a galera uma hora. Não, mata geral, mata geral. Matam a galera. Não, a gente volta pra aquilo que a gente tinha falado. Começa com o Obi-Wan decepando o braço do brother ali, tá ligado? Exatamente. Tipo, você já vê o nível da barbaridade dos caras. São as pessoas com quem você vai andar agora. Exato. Tem outra coisa também que a gente... Aqui agora. É da pesada, velho. É, você tem dois braços, mas é só o começo. Tá? É, veja bem, tá ligado? E a gente tem que lembrar que em nenhum momento de nenhum dos filmes a gente vê o lado escuro, negro da força usando aquele truque de você mudar a cabeça das pessoas Jedi. Sim, sim. É. Então veja bem, a gente acabou de ter uma série agora, Jessica Jones... cujo vilão e a treta toda... O cara mais malvado do mundo... É um cara que ele fica consegue... Fica coagindo as pessoas. Exatamente. Ele tem o Jedi Mind Arbítrio. E aí, o cara maior vilão que tem é, tipo... É o grande lance, é o grande poder dos heróis, dos cara. Dos heróis. E eles fazem isso muitas vezes. Muito, cara. Já parou pra pensar no Come, que é aquele Stormtrooper que falou... É, esses não são os androides. Não, passa de boa, tá ligado? O chefe dele falou... Oh... Esses são os androides. Exatamente, sim, os androides mesmo, são tá ligado? Esses androides, você tá louco, cara? Ai, eu não sei o que tava acontecendo. Você tá despedindo, moleque. Um sai dessa porra, cara. Vai embora. Passa no RH e vai embora. Cara, eu acho e aí ele vai pra Estrela da Morte. Depois. Cara, eu acho que a contagem de verdade não é nem quantidade de pessoas que eles mataram, isso é a quantidade de vidas que eles fuderam no geral, tá exato, ligado? É, exato. Novamente começando pelo cara cujo braço eles deceparam ali nos primeiros 5 minutos, tá ligado? No bar, tá ligado? Não, e só pra tipo... Oh, Esses são os caras que passaram filmes depois falando, tipo, não, você precisa ter paciência. É, então. Você não pode pegar ninguém, que isso vai dar errado. Não, e a única coisa que o cara falou... Não sente saudade da sua mãe. Mas se alguém mexer com você no boteco... Você corta aquele braço, tá ligado? Ó, você não deixa barato. É, exato. Não, e eu acho engraçado que, tipo, o cara perdeu o braço porque o outro brother falou um bagulho, tá ligado? Tipo, o cara que perdeu o braço, ele, tipo assim, falou umas merda. E eu falei, esse brother que é mó perigoso. Ah, é... Cortou o braço do cara. Imagina se o cara não tinha falado nada de errado, tá ligado? Imagina se ele tinha falado... Ele foi, na verdade, mó gentil. Oh, bem-vindo ao bar. Que tá pegando? Qual é o seu drink favorito? Exato. Ele tava falando o nome dos 150 primeiros Pokémon. O problema que eu acho de Star Wars, eu acho, sabe o que é? É a maconha. Todo mundo parece que fumou um beck muito ruim o tempo todo. Eu acho que a maconha lá naquele universo é muito bad vibes. Deve ser, só ver o Yoda de novo, cara. Fustando a mochila alheia ali, tá ligado? Tava uma larica filha da mano, puta. Sabe uma coisa que eu tinha visto essa semana? Tava procurando Hot Pocket ali na... Ou tem Doritos aí, cara? Tem onde mergulhar aí, esses Doritos, tem alguma larica aqui, eu tô sentindo o cheiro aqui, cara. É por isso que a Leia tá naquela pose, assim, quando eles acham ela, tá ligado? Ela tava tipo... Ai. Exato, cara. Daí, tipo, um cara abre a jaula dela, tá ligado? Vários tiros lá fora. Ele tira o capacete e fala, tipo, eu vim resgatar você. Ela fala, tipo... Você não é meio baixinho pra ser um Stormtrooper? Tipo, ela tava de boa lá, sabe? Ela era a pessoa, de longe, a pessoa mais tranquila do rolê ali, tá ligado? Tipo, é surreal. Tanto que, tipo, os caras tava tirando, cara. Esse começo é foda mesmo, porque... O Han Solo tava tipo, cara, fudeu, é aqui que eu vou morrer, tá ligado? E é o Han Solo, tá ligado? Ele é o porra do Han Solo. Aquilo é só mais uma quarta-feira pra ele. Exato. Tá tinha que ter um spin-off, assim, tipo, Star Wars vai ao Rio de Janeiro. Aí é uma coisa muito irada, né? Aí sim, eu rolei um personagem. Ninguém mata ninguém, tá ligado? É tudo mó paz, eles só dão uns rolês numa nave. Aí, Obi-Wan, joga esse braço aqui. Todo mundo segura o back com o braço do cara. Faz um bong, vamos dar uma bongada aqui, fuma no braço do maluco. Cara, pior que hoje eu vi um cara usando um peixe como um bong. Um peixe? Um peixe como um bong. Tem que andar mais com você, cara. Calma, você viu como na internet. Na internet. Ah, tá. Eu gostaria de ver. Esse tipo de coisa. No caminho pra cá, é impressionante. É impressionante. Então, sabe o que é muito foda desse negócio do bar, além de arrancar o braço de alguém? É que, tipo, 20 anos antes, eles mataram todos os Jedi porque são inimigos do Estado, tá ligado? E daí o cara vai num boteco, tira um sabre de luz, que é a coisa que só os Jedi têm, arranca o braço de um cara, e todo mundo olha pra ele e fala, tipo... Ah, não, de boa. Literalmente tem uma cena dessa, né? A galera olha e volta, tá ligado? E lá fora, os caras que mataram todos os Jedi estão procurando eles. Estão procurando eles. Ninguém falou nada. Ninguém pegou e falou assim, ó, tem os Jedi aqui dentro, tá ligado? Tipo, resolve isso. É foda mesmo, cara. É foda. É foda mesmo, cara. O Star Wars é um universo horrível, cara. Eu acho que é difícil, ninguém fala sobre isso, né? Sobre a situação dos Stormtroopers, realmente. Não, deve ser treta, cara. Emprego de bosta. Deve ganhar mal, tá ligado? Deve ser mó bosta. Subemprego, cara. Cadê o sindicato, cara? E a união dessa galera? Mas eles começaram com, tipo, clones, eles são donos de todas aquelas pessoas. Eles não estão pagando nada. Não, mas depois, num certo momento, eles deixaram de ser clones, cara. Ah, não, sim, aí, mas... Eles vão começar a recrutar pessoas. Será que você acha que são os direitos trabalhistas de uma empresa que começou com, tipo, clonando os bagulhos? Não, e fora que tem tanto Stormtrooper naquela merda, que eles devem receber muito mal. Tipo, daí escondicada, tá ligado? A demanda aqui tá, tipo... Tá foda. A gente tem uma penca, sabe? Cara, os caras não conseguiram nem desenvolver um capacete bom pra esses caras. Então, pois é. Imagina um plano de carreira pra esses Stormtroopers, cara. Eu fico pensando, será que um dia o mundo vai chegar num ponto que, tipo, assim, a galera vai julgar o George Lucas por esse filme? Ele tem criado esse filme. Eu já tô fazendo isso, agora já julga ele, cara. Não, mas tipo... É, mas... Vocês acham? Não, a galera já julga ele, cara. Vocês vão gostar não, do filme. Ó, eu acho que nesse momento, depois dessa compra da Disney, os caralho e tal, rolou uma vibe tipo... Ah, agora, tanto faz. É uma mega corporação e tudo mais. Mas... O George Lucas ainda é responsável pelos crimes de guerra que ele cometeu naqueles filmes, cara. Ainda é responsável, cara. É isso que eu quero ver. Será que o... Cara, ele o ainda fez... Vai ter um filme dele e a galera vai fazer um boicote. Alguma hora, ó. Vão cobrar ali, ó. Cara, assim, porra de Jar Jar Binks é esse, cara? Não, cara, não. Veja bem. Ele fez Jar Jar Binks e ele fez Ewoks, cara. Ele fez os dois, velho. Eu tava vendo esses dias uns caras falando, tipo... Não, mas os Ewoks foram só pra vender brinquedo. Tipo, tudo era pra vender brinquedo, velho. Tudo. tudo lá era pra vender. Não, e veja bem, que brinquedo, cara. Que brinquedo de merda, uma porra de um Ewok, tá ali. É o pior brinquedo. Puxa, action figures. Ah, você tem o Jedi que controla mentes. Tem robôs, tem naves. Solta raios. Aí você tem o Ewok. Tem um ursinho. Esse novo personagem que é um urso de pelúcia mendigo. Quer comprar um? Aquela batalha dos Ewoks, como é que eles ganharam aquela merda? É um bando de ursinho carinhoso, cara. É nessas que eu concordo com você esse negócio da situação dos Stormtroopers. Eu tenho certeza que rolou um papo de sindicato antes ali. Vamos perder essa guerra? Vamos. Tipo, quando aparecer aqueles ursinhos com umas pedras, a gente fala, não, tá sussa. Perdeu. Não, perderam. Ah, meu Deus. Deu horrível. Acabou. Deu ruim. Ah, pedra. Ah, meu Deus. Que dor. É, tipo, você toma umas pedradas naquele capacete rígido que aguenta, tipo, espaço. Você só dá, tipo, uma... Armam que solta luzinha, cara. Em qualquer brinques, eles iam ganhar, tá ligado? Cara, eu acho que é real o seguinte. Eu acho que eles... Ele dá uma barrigada, aquele urso que morre. Eu acho que é real isso. Eu acho que eles erram tanto tiro por causa disso, tá ligado? Foi, tipo, tudo uma reunião que eles tiveram. Mano, quer saber? Foda-se. Eu quero sair desse emprego. Os caras nunca ganharam nada na vida. Deixa os malucos brincar, tá ligado? É tipo jogar FIFA com a namorada, né? Tipo, mano, foda-se. Não vai ganhar nada essa merda. Cara, é foda. Não, puta universo de merda, cara. É um puta universo de merda. E aí, justamente, temos todos esses trabalhadores... Dias e dias trabalhando numa estação espacial completamente longe das suas famílias e tudo mais. Aí chega o estagiário da fazenda e faz o quê? Explode a porra tudo, tá ligado? Fode imagina tudo. Você tá lá, você, tipo, você não é nem um Stormtrooper, tá ligado? Você ainda não tem nem aquela coisa, suposição de que, se pá, você matou um cara em algum momento e tipo, pô, mas eu ainda sabe? Sou uma boa pessoa, eu me arrependi. Cara, imagina eu o faxineiro, matou, cara. O faxineiro. Todo mundo. Ganhou a medalha, tá ligado? Isso aí foi condecorado general. É surreal, cara. General e Chico Skywalker. Bento virou general, cara. Exato. É surreal, cara. E aí é tipo assim, não, beleza, mas que matei aqui 200 mil pessoas aqui nessa estação espacial, não, incluindo faxineiros, incluindo... Não, e volta a dizer, tá ligado? Cuidadores de creche. É, não, pois ele chegou lá no discurso dele, aí, Stormtrooper morto, Stormtrooper morto. Exato, cara. Exatamente. Desceu o cacete nessa merda. Exatamente, cara. E vários hippies em volta. É isso mesmo. Mata mesmo. Mata esses filhos da puta mesmo, cara. Não, eu acho muito engraçado que, tipo, beleza, ele matou todas aquelas pessoas e, novamente, imagina o tanto de família que ele deixou sem pai, sem filho, sem irmão, tá ligado? Tipo, ele fudeu com a família de muita gente muita ali. Muita gente, tá, cara. Muita gente. Aposto que tinha um Stormtrooper que tava lá assim, ó. Olhando pra foto da esposa dele, assim. Assim, ó, ele tava na mesinha dele com a foto da família dele, aí ele tá escrevendo assim, querida... Estou voltando para casa. Amanhã é o meu último dia. Amanhã é o meu último dia. Hoje eu vi um cara gigante estrangulando o outro e ele nem encostou nele. Acho que está na hora de voltar para casa. Aí ele bota o ponto final. Já era. Explode a porra toda. Pronto, todos os sonhos desse cara foram pro saco. A esposa dele deve estar lá. Ai, faz 3 meses que ele não me manda mensagem. É, ele tá morto faz 3 meses. Porque tem isso também. Ninguém provavelmente entrou em contato com todas as famílias das pessoas que estavam na estrada. Ninguém tem um RH tão grande assim. Exato. Nenhum império, né, gente? Eles deviam estar torcendo pro impeachment do Darth Vader. Pro AS assumir. Estavam torcendo pro AS assumir. O único pessoal que torceu pro AS assumir foram eles. Mano, eu tava pensando, tipo, esse negócio do exército ser de clones que eles mandaram, eles encomendaram várias pessoas, é muito bizarro. Mas o mais bizarro é que o Obi-Wan, na época que ele não era um velho maluco, sim, foi num planeta, tipo, deixa eu procurar, o que tá rolando aqui? Ele chegou num planeta aqui. Que falaram, ó, a gente tá quase pronto, essas pessoas que você pediu, tá ligado? Então isso que ele falou, tipo, um shopping de clones, né, cara? Não, tipo, que é muito bizarro. Mas daí contam pra ele, tipo, ó... Tem esse exército aqui que vocês encomendaram, várias pessoas. Elas são suas, tá ligado? Pode fazer o que você quiser com elas. Ele falou, ah, da hora. Não, veja bem. E levou, tipo, não. Chega aí, vambora. Vocês vão brigar com esses caras aqui. Veja bem, o que ele faz é ainda pior, cara. Que ele chega e fala assim, nossa, que pesado essa parada aí de clone, né? Ô, acho que esse pai é bom avisar meu chefe, né? Ô, chefe, pesado essa parada aqui de clone e tal. Ah, pega eles aí, foda-se, a gente vai entrar numa guerra agora. Já pagou mesmo, tá ligado? Já mandou fazer, sabe? Puta mão na roda essas pessoas aí. Amiga, fui no shopping de engentinha hoje, maravilhoso. Shopping de engentinha. Escolhi várias pessoas. Mas foi muito isso mesmo, tá ligado? Ele cola no pico e daí, tipo, tem um atendente da loja que chega e então, aqui são seus clones. Nossa, que nome. Ai, por favor, senta aqui. Gostaria de experimentar outros genes, talvez, tá ligado? E acho demais que é um planeta inteiro, que tem uma base só que faz isso, tá ligado? É o planeta mais merda do mundo, do universo, tá ligado? Que tá rodeado de água só, tipo, só chove. Água e um shopping de clones, tá ligado? É uma... Shopping de gentinha. Gentinha. Várias pessoas. E é foda, tipo, Nossa, mas eles são clones de quem? Ah, não, tem um bandido que cola aqui de vez em quando. A gente achou, vamos clonar esse cara. É, a gente pega logo o mercenário mais perigoso do planeta, então, do universo. Claramente um psicopata. Não, é isso mesmo. Esse gen é bom aqui. Mas que dá pra mudar a ideia. É isso que a gente precisa. A gente queria vários de você. Imagina o Shoptime do shopping de gentinha, tá ligado? Aqui, várias pessoas pra você. Quer uma pessoa? Tem uma pessoa? Quer? Tem. Tipo, um cara asiático falando assim, muito errado. Cara asiático. Não, e a coisa mais engraçada que eu acho legal, que eu acho engraçado... Quer misturar? Pode. Quer botar gato? Mistura, pode. Gente, quer com bigode? Quer ser um homem cachorro? Demorou, dá pra fazer vários. Tem gentinha. Vem. E a coisa mais engraçada do universo de Star Wars é que, tipo, aparece um homem negro a cada 100 anos, tá ligado? É surreal, cara. É um meteoro da paixão, né? Cara, tipo, é bizarro. Não pode ter o Lando e o Mace Windu no mesmo linha do tempo, tá ligado? Tipo... Um só vem muito depois, saca? É muito bizarro, cara. Tanto que tem um homem negro por trilogia, você reparou nisso? Cara? É bizarro, cara. É bem bizarro, cara. Tipo, é isso. É a cota da trilogia, né? É a cota, né, cara? É a cota do universo, puta, tá ligado? Puta que pariu, velho. É medonho verdade, isso, cara. É medonho. Será que os negros são os Stormtroopers? Será que cara, eles não, mas eles são latinos, né? Ah, isso é verdade. Latino. São os únicos imigrantes. Não, e veja bem, é um latino apenas, tá ligado? Tipo, é o único latino porque, do rolê, calma aí, tá a gente não tá tentando ganhar o Oscar de filme internacional, não. Exato. Só um. No planeta México só tem um cara, tá ligado? Mas o que é foda é que pro novo eles falaram: putz, os caras se ligaram que só tem um negro por trilogia. Agora o negro vai ser o principal. É, não. Não, mas só tem arruma um, mais um. Daí pegaram a Lupita Nyong'o, que tipo, ganhou 300 Oscars de primeira, assim. Ela vai ser um ET verde. Você tipo, porra, velho. Porra. Vai se fuder, cara. Não. Nessa a gente vai ter dois negros. Um é o ET. Não, correção tem dois latinos. Dois negros, um verde. Então. Dois negros, mas um não é exatamente. É, ele é o negro do espaço. É o negro espacial, tá ligado? Dois negros é demais. Vamos botar um negro e um meio negro. Não achar que é demais, né? Não, e mesmo assim, o Lando, ele não era. Ele, tipo, ele é negro, só que de pele clara, tá ligado? Tipo, eles só foram realmente falar, beleza, vamos botar um negro de pele escura, tipo, quando apareceu o Samuel Jackson, tá ligado? Falou assim, ah, beleza, agora é um negro, tá ligado? Tipo, what the fuck, tá ligado? E só rolou o Lando Calrissian lá. Porque eles estavam no ápice do Black Exploitation. Sim, cara, exato. E eles falam, não, a gente precisa ter, tipo, chef. Ah, eles precisam de um cafetão no espaço, tá ligado? Precisa de um cafetão no espaço. Ele é muito cafetão do espaço. Ele é muito, né, cara. Você vê a roupa dele, cara? Então. Olha aquela roupa de cafetão, cara. Que nome maravilhoso. Eu quero isso pra minha biografia. Cafetão do espaço. Pode usar. Cafetão do espaço é o chefe do Pica das Galáxias. Exato. Gente, história da minha vida. Muito eu. Mas é foda. Não, tipo, eu sou prefeito dessa cidade aqui, eu nunca saio de casa, mas eu ando sempre de capa. É, não, é bizarro. Por quê? Realmente, já. Porque é o cafetão. Você é obrigado a usar essa roupa ou você realmente escolheu? Não, faltou só um chapéu assim, tá ligado? Tipo, escolhe a roupa que você quiser, Dê. Uma capa. Rolou uma montagem, tá ligado? Cara, faltou, ele é o cafetão do espaço, ele precisa dar a explicação. Isso é verdade. O que eu quiser. Você pergunta, ele te dá um tapa com a mão do anel, cara. Tipo, uma coisa bem Rick James mesmo. Exato, cara. Mas na verdade tem dois latinos, cara. O pai da Leia é latino. O senador Organa. Isso, que faz o Cholo do Sons of Anarchy. Ah! Ele é latino, cara? Sabe quando... Tem dois latinos no espaço. E ele aparece por 30 segundos. É verdade. Nossa. Só pra o negócio inteiro. A gente precisa de alguém pra ser pai dela. Escolhe um cara aí, vai. E daí ele apareceu um dia, tipo, os caras estão há 3 anos trabalhando no filme, daí ele chegou um dia assim e falou, pode deixar que eu levo pra minha casa. E foi embora, acabou a parte dele no filme pra sempre. É isso, só. Deixa que eu adoto, não é isso, falou. Ele só apareceu o suficiente pra gente não lembrar que ele é latino. Exato, exatamente. Bota ele rapidão, que a galera nem percebe, tá ligado? A gente ia ter que lembrar, ia demais. Aí era muita coisa, é verdade. Aí tinha que pôr no pôster. Aí você sabe que, né, o estúdio não gosta. Aí não curte, cara. Aí é complicado. Então... Mas isso que, assim, cara, isso que a gente tá falando da maioria aqui das coisas, tirando do shopping de gentinha. A gente tava falando da primeira trilogia. Assim. A gente nem chegou a arranhar os prequels aqui nesse papo, assim. Porque se a gente começar, é tipo, não vai ter fim esse podcast. Não, nem precisa. Não. Eu acho que a gente só devia, tipo assim, todo mundo. Ah, é ruim. É ruim, né? É meio demais. É meio ninguém entende. É ok. Agora vamos falar sobre o bolo de garrafa pet. Agora, Floresta Negra, galera. Da hora. É, agora vamos superar isso aí. Eu tava vendo eles falando que o George Lucas disse que os prequels ele fez pra crianças mesmo. E daí eu fico tipo, pra quem ele fez os outros? Sabe? É, então, tipo, o quê? Que? Tipo, você que gosta de Poderoso Chefão, tem esse filme sobre o espaço aqui e é pra você. É, assim, ele fez pras crianças que cresceram e iam ver os outros, é isso. Cara, que tipo de velho sadista você é pra você fazer aquilo e falar, não, isso daqui é pra criança. Isso é pra criança, isso é pra criança. Você tá louco, cara? Você vai deixar aquelas crianças traumatizadas pro resto da vida. Não, cara, tem Ewoks, é pra crianças. É, verdade. Isso é a lógica dele, tá ligado? Eu posso falar, eu gostava mais de Banheiro do Gugu do que de Star Wars. Cara, se pá era mais instrutivo, assim, se bobear. Não, com certeza. É o universo também, né? Tipo, é todo um universo. É, tem toda uma mitologia em volta, tá ligado? Exatamente, cara. Não é composto por John Williams, bem, né? Contra o mal ali. Aliás, seria fantástico. Banheiro do Gugu do John Williams, cara. Exatamente. Seis filmes. E aí o cara metendo na mão na minha, assim, ó. Uba, uba, uba, orquestrado, tá ligado? E aí, os personagens da banheira iam ser personagens de Star Wars que perderam o braço. Aí, ó, viu? Aí, ó. Tá aí, tá ligado? Agora, cara, sim. Eu imagino muito a casa do... Essa é a graça. Dificuldade. Você tem um braço só pra achar o sabonete. Aí, ó. Aí é complicado, cara. Usa a criatividade aí, amigo. Passa no Enem, quero ver. Cara, a casa do Obi-Wan deve ser muito que nem a entrada da Igreja Universal, que tem um monte de muleta, tá ligado? Que a galera deixa lá, só que um monte de braço, tá ligado? Mas é uma religião essa porra, eu falei que... É true, é verdade. Então, mas se for ver Star Wars, ele é uma grande propaganda religiosa, tá ligado? Tanto que, tipo, tem um monte de Jedi no planeta Terra atualmente, tá ligado? Tipo... É uma das maiores religiões do mundo. É triste falar isso, mas é verdade, é sabe? Mesmo, tipo, cara, ó, tanto, cara. Aí tu chega na casa do cara, tem um altarzinho lá do Star Wars. Tem a foto do Yoda ali. É com o fantoche, com o Muppet, com o sapo caco. O Darth Vader crucificado lá. Né? E pior, Darth cara, Jesus, velho. Que tipo, tá... E as árvores somos nós. É, tá aí, né? E se você for pensar, a gente chegou num ponto de virada da humanidade em que, apesar do tipo, o Papa ainda ser um escroto, como lembrou o Susa no primeiro podcast que a gente fez, saudades. E saudades, semana retrasada. A gente tem que lembrar que o PR hoje em dia da Igreja Católica tá melhor do que o Star Wars, porque as pessoas hoje do Star Wars são uns malucos de spoiler. É verdade. Que ficam berrando, não tem nem spoiler no Facebook, ninguém nem fala. Todo mundo tá, juro, todas as pessoas que eu tô vendo que foram assistir ontem, ou sei lá, estão assistindo hoje, falaram assim, é um filme da hora. Aí as galera, spoiler! Você tá louco? A atenção era saber se era bom ou não. Tipo, você queria saber se você teria uma experiência de merda antes de entrar no cinema ou... Ah, não. Acho que é uma bosta esse filme, mas pelo menos eu aprendi isso sozinho. Sabe, eu descobri isso sozinho assistindo o filme. Cara, essa religião de spoiler é uma coisa eu quero matar as pessoas que ficam berrando spoiler o tempo inteiro. E como se fosse uma... Nossa, é... É um ultraje, né? Meu Deus. Você está ferindo a minha dignidade quando você conta algo que acontece num filme que de ficção com umas espadinhas, né? E um mendigo verde que é um fantoche. Tinha bem se você não gostar disso, mas não fica bravo desse jeito também. Exato, tá, cara. Ah, de fato, o Luke é filho do Darth Vader. Pô, beleza. Não. É um negócio grande, tal, só o quê? Mas, o filme é bom. Vai tomar no meio do seu A galera vai ter ataque fulminante daqui três meses, tá ligado? Eles soltam te matar, você fala. Pois é, cara, surreal, velho. O nosso amigo Vitor Moura mandou um... Já quero me despedir das pessoas que mandarem spoilers da porra do filme e nem me perguntar qual filme, não. Eu, tipo, nossa, calma, velho. Espera aí, tá ligado? Bebe um copo d'água. Exato, e tem muitos filmes saindo no fim do ano, entendeu, cara? Então, tem um filme do Adam Sandler que tá indo na Netflix. Nossa, talvez você não queira. Legal. Talvez você não queira saber o que acontece com o Adam Sandler. Na verdade, a premissa é que todos eles são filhos do mesmo pai, cara. Todos são filhos do Adam Sandler. Não, inclusive Adam Sandler, ele é filho junto com os outros caras. É, é tipo Cavaleiro do Zodíaco, então. Não, é... e ainda rola um head face. Eu não quero nem falar disso. É, não, não, deixa quieto, deixa quieto. Rola um head face pesado. Ah, rola um filme do Adam Sandler. É, rola um filme do Adam Sandler, em que em todos os momentos ele é meio racista. Exato. É, falando em face de Jar Jar Binks, hein? Então, vamos falar do Jar Jar Binks, né? Vamos voltar a falar do Jar Jar Binks. O grande blackface intergaláctico, então, tá ligado? Blackface, Jamaican face, é, cara. Jamaican. É, eu sinto como se a minha vida estivesse voltando ao contrário. Cada vez que o Jar Jar Binks fala, se assim, é, ele fala, surreal. Eu quero morrer, eu quero voltar pro meu nossa, útero. Que tá ligado? Tipo, é o cara com o rosto pintado de carvão ali, tá ligado? Tipo, bizarro, é, cara. É, cara, e tipo, e é, onde você tirou isso? Você vai, porque, sabe o que é o lance? Você ainda você fala assim, ah, mas é o jeito que essa espécie fala. Porra, cara. Tipo Yoda, sabe? Tipo, ah, Yoda fala meio estranho. Fala mas, tipo, dizem que é assim que eles falam lá na terra deles. Suave, né? A gente não vai ficar mexendo, né, com essas coisas regional e tal. Suave, é nóis, pá. Mas o Jar Jar Binks, não. O Jar Jar Binks, a gente tem uma plena visita ao planeta natal do Jar Jar Binks e nenhum filho ele da é puta único fala cara que nem que ele, fala cara. Assim, cara. Nenhum fala é. Que nem um não, jamaicano ele é o perdido Jar Jar em Nova Binks York. Ele é o planeta do Jar Jar Binks. Ele é o Jar Jar Binks é, do Jar Jar Binks. Exatamente, cara. Da ele raça é o pior dele. Daquele planeta. Ele é o Binks Face, cara. Exato, cara. Exato, cara. Então imagina, cara. É tipo, da onde que você tirou esse sotaque, cara? Cara, ele parece tipo um cachorro que começou a falar... Tá ligado? Tipo, o seu cachorro, se ele toma uma forma vamos humana... Vamos ver o que vai acontecer. Ele só vai... Bola, água... Ele fala umas coisas sem sentido. Tipo, calma meu, aí, velho. Para, tá ligado? Alguém para de animar isso aí. Pelo amor de Deus. Para de dar essa maconha ruim pra esse maluco. E aí, e o pior de tudo é que a gente tá falando isso e, tipo... Um de nós três tem uma tatuagem do Star Wars. É, né? Quem é, Falcão? Poxa vida. Coincidência é o cara que tem a camisa do Star Wars, tá ligado? Caralho. E é nessas horas eu fico pensando, tipo, em que momento. É porque é nessas horas que você acredita que o George Lucas fala que não é pra crianças mesmo. É claramente eu tinha que ser um infanto, um adulto não formado ainda. Mente. Pra olhar isso e falar: caralho! Eu um dia eu vou fazer uma tatuagem disso aí. Sabe? Tipo, claramente. Tipo, e aí depois você olha e fala: nossa, cara. Que bad fiz na minha vida. Uau. Será que dá pra cobrir isso com pinto? Agora um Xuxa só pra baixinhos contando Star Wars, cara. Ia ser muito bom, né? Ia ser fantástico. O Chico Bento foi passear além das montanhas para arrancar o braço. Não, ter o braço arrancado pelo próprio pai. Exatamente. É, cara, essa fixação por braço. Aí o Luke perde depois. O Jar Jar Binks o Luke gritou, perde a mão, tá ligado? É, se tivesse feito o Jar Jar Binks um boneco de meia, tá ligado? Com os olhinhos assim, ia ser da mesma, tá ligado? Se fosse um Muppet Show, se começasse ali, só... Não precisava explicar nada, tudo bem, não precisava... Porque não faz sentido mesmo, então... Foda, cara. Seria mais legal, seria mais honesto, pelo menos, sim, né? Total. Não, e assim, a gente ainda tá falando, nossa, o Jar Jar Binks tá pensando na imagem dele. Eu gostaria de lembrar que Jar Jar Binks é o personagem que... praticamente derrotou um exército inteiro de robôs altamente treinados. É. Ele praticamente... Ele sozinho ganhou essa guerra. Sozinho. Número 2. No segundo filme, ele vira um senador, maluco. É verdade, cara. Ele vira um senador, cara. Não, mas é uma escalada, cara. Né, cara? Arnold Schwarzenegger, much? Tipo, só que um filme, entendeu? Não, não em uma carreira de não, filme. Não, mas é engraçado que tipo, é gradativo. Ele vira um general, daí ele vira um senador, tá ligado? Exato! Em que momento fala assim, não, esse cara que não sabe nem lançar uma granada... Controla o nosso exército, tá da hora. Ele que vai ficar no comando do exército, ele que vai salvar o nosso pô, planeta. Pô, mas é que ele faz os truques irados lá, né? De matar as pessoas pela televisão. Não, esse é o Darth Vader. Ah, sim. O Jar Jar Binks. Me perdi aqui. Jar Jar Vader. A gente viu. Que o Jar Jar... Parei de prestar atenção um segundo. Foi de repente, mal. Darth Vader. Ele faz os truques que ele mata perdi pela o interesse. É tipo o chamado, né? É tipo chamado, cara. Tipo, pô, ele é tipo o Forrest Gump do Star Wars, né? Já é um idiota, você acha ele por aí, ele faz várias coisas incríveis, conhece os governadores AIDS, né? Do mundo. É isso, né? É isso que você quer dizer, Rony. Aí a gente exatamente. Vai entender, né? Exatamente. Mas, cara, velho, e botam ele numa posição, assim, Ninguém aprendeu bosta nenhuma assistindo. Não. Vendo o cara lutando, vendo ele falando. Não, é. Ninguém, olha ele falando, ele não pode ser senador, cara. Ele não, não consegue. É que você aprendeu um modelo a não ser seguido. Você não, aprendeu que você não deve ser. É tipo, galera, é isso que você não tem que fazer, tá ligado? E botam ele no comando do país, sim, entendeu? É, mas eu achei engraçado. Dá um exemplo ruim que você não deve fazer. Bota ele lá em cima, pra todo mundo olhar. Mas eu achei engraçado que, tipo, o único filme da trilogia nova que ele aparece mesmo é no primeiro, tá ligado? É. E daí ele meio que some e de repente ele aparece como um senador, né? Com o seu... E ele pode ter estudado, cara. Ele pode ter feito umas aulas de como ele ser pode um... ter falado, oh, eu acho que agora que eu estou eu vou fazer alguma coisa na minha vida, uma tá ligado? Posição de destaque na minha sociedade, talvez eu deveria largar essas molecagens e realmente... Praticar o bem, porra, estudar nenhuma. Política. Vou pra faculdade de Senado. Você é o Tiririca. É o Tiririca, nossa, mesmo, né, cara? Tá aí, o Tiririca. Tá aí, é o Tiririca, cara. Imagina, pior que faz muito sentido isso. Imagina, na televisão lá dos Jar Jar Binks. Qual que é o nome? Dos peixes. Ninguém, dos peixes. Aí, ele tá lá na televisão e tá, missa! Ganhei! Aí eu vou votar só tal. De brincadeira nele, tá ligado? Dani, tá ligado? Cara, vota nesse idiota, pelo amor de Deus! Vou votar nele só pra tirar um sarro dele. Exato, tá cara. Exato, cara. É, mas pesado. É verdade, se foi eleito democraticamente o senador ali e tá, tal, então é de se entender, tá ligado? As propagandas dele deviam ser hilares, a galera falar, meu. É, eu vou ser senador, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é ser um senador galáctico, mas vote em mim que eu descubro. Então, isso foi basicamente. Foi tá uma crítica à sociedade, rolou. Né? Ter ganhado. Exatamente, com certeza. Crítica política. Exatamente, eu concordo. Acho que é isso. Mas será que foi mesmo? Porque no primeiro filme o Qui-Gon Jinn manda um tipo, não, eles são políticos, não confie neles. Daí o George Lucas o tempo inteiro, tipo, políticos são ruins. E daí no segundo filme, tipo, aquele idiota, ele é um político. E daí no terceiro, tipo, lembra aquele idiota que é um político? Ele aprovou matar todas as pessoas na política. Então, isso é verdade, a gente tá esquecendo isso. Zumbis usando iPhone. A gente tá esquecendo. A gente... Olha essa metáfora que eu fiz, que incrível. A gente esqueceu uma coisa importante, que é isso que você falou. No terceiro filme... Ele passa o assinatura, ele assina o negócio de tipo, essa bosta de governo, a ordem 66 ali mesmo. Tal, ele assina, ele dá um apoio meio trouxa, mas claro. Ele dá um apoio ali. A ordem 66. É, então acho que engraçado deve ser chamado de tipo, a ordem do mal, tá ligado? Tipo, não, ordem e, tipo, 66. Como assim eles têm uma ordem que fala, ó, essa aqui é pra vocês matarem os nossos brothers, tá? Que são os mais fortes do nosso exército. Quando eu falar, ó, faz isso aqui, daí você mata esses caras. É, em que momento tipo, eles foram treinados pra isso? Os caras que lideram... É, então, eles têm um livro de tipo, ó, o que fazer nessa situação. É. Tem um capítulo aqui, inteiro que é Ordem 66. Eu mato o líder da tropa, tá ligado? Falei, tipo, todo ao mesmo tempo. Assim. Outra pergunta fundamentalmente importante. Quais são as outras 65 ordens antes da 66? É uma boa pergunta. Será que é assegurar a segurança de todas as velhinhas do planeta tal, ordem número 4. Aí, tipo, eles ficam olhando justamente no manualzinho deles, assim. 66. Ordem número 57. Nunca acertar o alvo, tá ligado? Não, não é exemplo, quando pra vocês tirar verem, de olho fechado. É, quando vocês verem um ursinho carinhoso, por favor, não atire. Não ganhem. Não ganhem. Certeza que aquela batalha do contra os Ewoks foi... Aquilo era Ordem 57, cara. É, com certeza. Não interferir com a fauna local. Com a fauna local. Alguém passou, ó, não vamos matar esses bichinhos, não. São muito bonitinhos os bichinhos, bonitinho. Né? Deixa os bichinhos. Não mata eles, dá bom brinquedo, tá ligado? É. Mas é engraçado que tem uma cena que tem um Ewok morto, né, cara? Tem, e que inclusive o outro chacoalha. É verdade, triste, cara. Simba, né? Mas é o único que morre, cara. Todos eles continuam vivos. Todos os outros estão vivos. E é por isso que nenhum mais morre, depois. Porque senão ia virar. É, uma cena filme triste. De arte. Isso é verdade. Filme de arte. Todo mundo morrendo. Uns take longos. Nossa, tudo em câmera preto e branco. Ao contrário, me disse, não é arte. E daí tem tipo um Ewok com um casaquinho vermelho, assim, no meio de todo mundo em preto e branco. Para mostrar a violência, tá? Nossa. É a esperança tentando escapar do império. Nossa. Esse ursinho é a esperança. Esse ursinho é a esperança. Ia ser louco, maravilhoso, velho. Né, cara? Tem Ewoks no Senado, será? Cara, tem os ETs no Senado? É, eles têm que ser. Tem um ET do ET. Do ET. É verdade. Se tem um ET do ET, pode ter qualquer bosta naquele Senado. O Jar Jar Binks? Mano, imagina o trampo de tradutor no Senado do espaço. Tipo, 6 milhões de. É o C3PO. É verdade. É pra isso. É o torrent das línguas. É o torrent das línguas. Que eles baixam e fechou. É, exatamente, cara. É foda. Alta Vista. Alta Vista. Babelfish. Babelfish. É, então, e vamos falar desses androides? Veja bem, esses são os Você dois... Você transaria com esses androides? Talvez com C3PO, numa noite de muito ácido. Aí assim. O R2-D2 já parece um vibrador. Ah, é verdade, cara. Parece não, um pouco. Ele com certamente... Com ele, vamos ver, lá pro terceiro filme a gente descobre que ele tem, tipo, jetpacks e, tipo, ele voa. Não, e ele consegue se mexer assim, tá ligado? E eles conseguem ainda se mexer assim. Se eu tivesse um vibrador de R2-D2, eu não tava nem aqui. Tá aí, tá ali. Cara, se você procurar na internet, tem, cara. Tem, com certeza. Na internet, tem. Deve com certeza. Ser uma britadeira de buceta. Exato, aquilo deve ser um negócio... Toda mulher na galáxia tem um R2-D2, sabe? Com certeza, cara. Se ele tem jatinho... A mulher deve olhar pro R2-D2 aí, ó. É, tem um lá em casa, tá ligado? Igual o desodorante Dove aí, ó. Aí ela riu, tá vendo? Ela sabe, ela sabe. É a única mulher da planeta. Não, a Sabrina. R2-D2. Exatamente. Então, R2-D Dildo. Aí você tem... R2? D2. Esse foi o nosso programa, gente. Boa noite. Até a próxima. Acabou agora, né? Ai, Deus. Ai, cara. Mas C3PO, vai. Sério, eles. Veja bem, eles programaram aquele robô. Ele precisava programar um robô tão escroto. Cara, tão o cara programou pedante. Um robô chato. Eu quero que seja foda, um babaca, né? É, exato. Tipo, ele ser um cara que, tipo, claro, eu traduzo. Você quer falar uns negócios, eu traduzo. De boa, mano. É. Suave. Não, tô aqui na até minha. A pessoa que fez o C3PO, que nem aparece, até ele é um cuzão. É. Imagina ele assim: ah, hoje eu vou fazer algo diferente. Vou fazer um robô dourado. Foda-se. Firmeza, e ele vai ser um cuzão. Ele vai ser um maior. Babaca. O cara baixou lá o pedante.exe que instalou, tá ligado? Tá ali, tá ligado? Eu vou baixar um cara que ninguém vai querer ler os comentários dele no Facebook. O pessoal vai ter medo quando receber a notificação dele. É que isso, foda, cara? Quem fez isso? Não é à toa que ele cresceu pra ser o maior cuzão do espaço, tá ligado? O cara começou como um babaca desde moleque, tá ligado? É nessas horas que você fala, assim, quando você vê esses papos sobre... É, né, cara? Mas são as vítimas da sociedade. O Anakin é uma vítima desde o começo, cara. Ele é um cara brilhante, ele ganha corridas, constrói robôs. Ele poderia, tipo, literalmente salvar o mundo mesmo e tal. Não, vamos ensinar umas paradas aqui, cortar uns braços. Ensinar ele a fazer mágica. Mexe na mente das galera mesmo. Vamos ensinar ele a fazer mágica. Tá muito feliz, para de correr aí. Vem cá dar uma vacilada. Não, eles tiraram ele da mãe dele, tá ligado? Tipo, deixa sua mãe aí ser escrava. Foda-se tua mãe. Vem comigo, tá ligado? É, já é nóis, mano. Que se foda. Oi, que moleque cuzão. Midi-clorians, cara. Tem umas paradas aí no teu sangue. Que parada, cara. Tem umas paradas no teu sangue, cara. Tá bugado o bagulho. Cola com a gente isso, resolve, tipo, tá tem uns negócios e por isso que você sabe as coisas. Mas, mas que moleque cuzão, né? Ele falou, não, vou com vocês. Deixa minha mãe ser escrava, é nóis, tá ligado? É, tá susto. Não, ele foi embora triste. E é isso que é foda. Se você pensar na Força como uma religião, são vários padres que chegaram na sua cidade falando, ai, velho, eles são tipo os mormons do espaço, tá ligado? Ai, não tem, só rola dinheiro em jogo de azar. Ah, beleza. Joga lá pra nós, então. Mas é uma corrida que todo mundo morre. Exato. Ah, mas... Ah, vai lá pra aí, nós. Tenta aí. Ele vai, meu. Arruma o dinheiro pros caras e fala, ô, você ia ser um puta padre. Você não vem com a gente. Pô, padre é da hora, né? Ô, mãe. Mas e minha mãe? Não, sua mãe tem que ficar. E você nem pode ficar triste por causa dela. Ai... Esquece sua mãe. Tá bom, vai. Mas tá padre bom, é muito lá, legal. Não, eu acho demais que, tipo, depois que ele descobre que a mãe dele tá morta, tá ligado? A galera fica puta com ele que ele ficou bravo, cara. É, uai, tipo, velho, é foda. Eu falei pra você não pensar na sua mãe. Quem liga? Tipo, cara. Aí, cuzão, mãe morreu, fica aí chorando. Mó cuzão ficou puta e matou todo mundo que matou ela. Tipo, você acredita no Anakin, velho? A mãe dele morreu, ficou puta. Que cuzão, tá ligado? Acredita esse moleque folgado, velho. Ainda matou os caras ali, mó cuzão. Quis bater em quem matou. Mãe dele, velho. Preguiçoso. Vagabundo. Que passou, já se viu, vagabundo. Tá ligado? Que absurdo. Que vou contar tudo pra mãe dele. Ah, não vou mais, otário. Cara, eu acho muito engraçado que o teste pra ser Jedi é a telinha lá que fica aparecendo nas imagens. Só que imagem que eu tô vendo agora? É uma estrela. Demorou ser um Jedi. Né? Porra, tá ligado? É tudo que você precisa pra empunhar uma espada. Adivinha que imagem que eu estou vendo. Adivinha minha carta, então, tá ligado? É muito uma faculdade de trambiqueiro. É, total. É, tipo, cara. Se você enxergar o que eu tô enxergando aqui, daqui a pouco você consegue enganar vários trouxas então, na cara, rua, tá ligado? Tipo, aquelas faculdades de magia que tem, tá ligado? Nos Estados Unidos. Coloquei pra ele ser mágico, tá ligado? Da hora. Tira um coelho da cartola, tá ligado? tá ligado? Engasga um cara pela televisão, tá ligado? Foda. É tipo assim, você quer ser Jedi? Tem um teste. Quanto você odeia o Império? Eu odeio muito o Império, você tá dentro. Então, é nóis. Deixa eu ver esse sangue aí. Ah, tem os bagulho, então cola. Tá ruim, né? Beleza, show, é nóis. Passou. É passou. Show de bola. Assina aqui. Menino Jedi. E acho demais que todo mundo falou assim, não, mano, não bota esse moleque pra ser Jedi. Ele vai dar merda, ele tá velho, tá ligado? E todo mundo, não, bota ele, bota ele. Tipo, mano, deu merda, tá ligado? Deu merda. Mas deu... aí que tá. É tipo o Meatloaf no Clube da Luta, tá ligado? Você não pode deixar esse cara fraco entrar aqui. Você não pode ter fraqueza no Conselho Jedi. Porque o rolê foi, tipo, o Qui-Gon Jinn falou, esse moleque aqui ia ser um puta padre. E todo mundo fala, ah, não. Ele tá querendo ver a mãe dele, vai dar errado. Mas, pô, ó, maior talento. Não, ele adivinha não, todas as não, cartas, tá ligado? Não, não, não. Não tem uma. Você tá adivinhando vários... Não, você, pô, você vai mandar... Mas não, não. Daí o cara morreu, pô, ah, treina o moleque que ele queria aí, vai. É? Puta, é foda. A última coisa que o cara pediu, eu falei não. Não, pode treinar, pode treinar. Ele vai ser padre, sim. Ele vai ser padre. Sim. Deixa, deixa ele ser, tá ligado? Só porque ele morreu, tá ligado? Tipo, eles ficaram com dó. Ele foi cortado ao meio, né? Ele recebeu uma espadada no de laser no meio da barriga, né? Dá uma criança pra ele, dá uma criança pra ele, tá ligado? Exato. Ficou todo mundo culpado. É tudo que ir, cara. Quem indica, né? Quem indica, só. A gente não tem chance, não, né? Não, não tem. Fudido, cara. O jovem brasileiro nunca é levado a sério. Não. Se a gente tivesse um... Se os três chegassem um velho e falassem, ah, seus midi-chlorians foi louco. Se você não conhece ninguém no Império, cara, você não é, nunca será padre. Isso é verdade, cara. É, então, você não conhece padre. É foda essas coisas, cara. Deve ter a ficha lá. Conhece alguém que trabalha no Império? Quem? Quem? Quem? Qual posição? Esse aqui eu não gosto, esse aqui eu não gosto. É Stormtrooper? Então não. Nem conhece ninguém. Cara, tem que é só um clone. Eu conheço Darth Vader, tá ligado? Isso é errado. O Darth Vader. O Darth Vader. Aí o Darth Vader, Darth Vader. Vendia pão lá na minha rua. Conhecia o Darth Vader. Corria de kart na minha vila. Aí, tá ligado? Conhecia ele quando ele lá. Conhecia minha mãe lá, conhecia. Eu imagino ali na inscrição: chama ele aí. Você vai ver, vai confirmar os bagulhos. Ele vai só de longe. Ele só dá um joião assim, tá ligado? Brother. Tá 10, pode deixar entrar, tá ligado? Tá 10? Tá sussa. Eu aposto que era assim. Ai, cara, que uma coisa que eu sempre fico merda. Pensando, cara, é tipo nas horas vagas. O que o Darth Vader faz, tá ligado? Ele só faz coisas más, tá ligado? Tipo, enquanto ele não tá explodindo planetas, ele tá chutando filhotinhos, tá ligado? Ele é cuzão, tipo... ele deve ser parado de jogar ovos em Ipanema. Ele fica na sacada dele, matando a galera, assim, ó, lá embaixo, assim. Deixa eu dar uma enforcadinha, se for da puta. Aí aquele otário com o cachorro dele, deixa eu dar só uma apertadinha ele. Aí vê o Alaha rindo, assim, o maluco se fudendo lá. Não, que nem a galera faz de longe, tipo, esmaga essa cabeça, ele faz de verdade. Tá? Da hora. E ele na cobertura dele lá, olhando a galera rindo, assim, foda-se. Trouxaço. Mas tem uma hora que ele pega e senta e assiste TV, tá ligado? Tipo, ele curte séries. Será que se ele estiver assistindo uma série ao vivo do outro lado da galáxia, ele fala, puta, esse ator é ruim, hein? Dá uma... Ele consegue dar uma enforcada no cara? Eu não sei porque é gravado, cara. Disseram que o Michael Jackson entendeu? Morreu assim. Desse jeito. Fez uma apresentação pro Darth Vader. Vader não curtiu. Não curtiu. Morre. Ele não gostou dessa nova fase, né? Do Michael Jackson. Começou a falar, bad, I'm bad. Aí um lance de criancinha, mexeu um negócio na cabeça. O Darth Vader falou, eu não curti o Michael Branco, cara. É, foda-se. Foi isso. É, foi isso. É, basicamente. Foi isso. É foda que no primeiro filme ele não é tão foda, né? Tem uns caras acima dele. Tem todo mundo, é? Cara, ele é só, tipo, o capacho ali e da é parada. É isso que é foda, tipo, ele tá sendo enganado o tempo todo. Porque o Palpatine vira pra ele, tipo, não, eu sei de uns picos aqui, ó. Você escapa da morte, você revive as pessoas. É sério, velho, eu consigo mesmo, eu te ensino. Ele, não, eu vou com você. Daí ele, tipo, em qual cargo eu vou trabalhar? Lorde. Tem o cargo. Ele anda por aí, assim, ninguém sabe direito o que ele faz. Ele tem uma capa, ele tem uma capa. É, então. Ele tem uma capa. Lord Vader. Cadê a Ju? Queria uma cerveja. Ju, não, uma cerveja. Uma cerveja pra nós. Por favor. E é foda, né, cara? É bem isso mesmo. E aí, e assim, ele tá lá no meio de estrangular um cara, aí um velho decrépito. Ô, Vader, Para com essas pulgas. Pega leve aí, tá ligado? Para de focar o cara, velho. E daí ele para, assim, tipo... Ah, beleza. Ele para, fica bravinho, mano. É, tá bom. Ai, tá bom. Não enforco ele hoje. Enforco mesmo, então não queria mesmo, tá ligado? É. Não posso fazer nada. E, tipo, que tipo de poder é aquele velho tem em cima dele? Fala que é meu amigo e não deixa eu estrangular ninguém. Que amizade é essa, né? Depois o... Não, é tipo, eu conheço o dono desse bagulho aqui, velho. Eu sou... Sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Eu sou o Lorde, tá ligado? Eu sou o Lorde. Lorde Vader. Acho mais que o velho, tipo, Moff. É. O cargo dele é ser Moff, tá ligado? O que é um Moff, tá ligado? Um grande Moff. Ele é grande Moff? Ele é um grande Moff. Caralho. Ele é o grande Moff Tarkin. Grande Moff Tarkin. É, cara. Cabuloso, e daí ele, né, some depois, né? Isso, ele explode, visto cara. Que ele explode, ele explode no planeta, pedaços, cara. Né, cara? Seja, enquanto, né, ele tá fazendo aquela cara da propaganda do Estadão de conhecimento, assim, ó. É. Ele tá bota a mão no queixo e tipo... eu sei das coisas. Claramente não muito, tá ligado? Claramente não sabe bosta. Porque nenhuma, tem um buraco ali que se você meter um míssil, fudeu, tá ligado? Tipo, caralho. Então, cara, vamos voltar, vamos falar da engenharia da Estrela da Morte. Boa, vamos falar da Estrela da Morte. Uma grande máquina do Império, cujo único defeito é um túnel que liga o espaço ao núcleo, a parte mais sensível da nave. O bagulho que você deu um totó ali, você fudeu, não faz, tá, nem tipo um zigue-zague, tá ligado? É uma linha reta. É uma linha reta. Se você cuspir no negócio... Boa, cara! Eu cuspi de verdade. Da hora, cara. Foi sem querer isso. Essa como parte... que o negócio sai da sua boca, certo, sem querer? Cara. Eu gostaria. Caralho. Só me dar três motivos. Cara, é porque eu queria fazer o barulho. Incontinência salivar, né? Aí eu te... Caralho. É muita porra. Emoção, né? Nossa, eu ouço. Isso que gostar de Star Wars. Isso. Mas imagina que esse cuspe foi parar no fundo da estrela. Você tá ali, ó, no buraquinho, você... Manda um negócio, cai no núcleo, assim, ó, dá um curto-circuito. É. Quem cuspiu no buraco lá fora? Ai, cara, de novo! De novo! Eu falei pra não cuspir, que ai. Foi projetado pelo Niemeyer, né? Claramente, claro. Tem um conceito, tá ligado? É um conceito. Tem geometria, é uma bola. É, não, é artístico, da mas hora. Não funciona. É, foda, né, cara? Ele queria fazer aquela linha no meio da bola, deu nisso, tá? É. Não, não, vamos fazer um lugar aqui que os caras só andam. Eles fazem. Eles só vão com a navezinha ali e explode as coisas. Feng Shui, cara. Eu sou culpa do Feng Shui, cara. Não, mas isso é pra mostrar o nosso fluxo de energia correndo pro mundo, não sei o quê. Não, cara, isso não vai funcionar. Isso é uma coisa. Não, cara, mas. Não, mas. É isso que eu falo, na reunião, antes deles construírem, teve algum mestre de obras que levantou a mão? A gente não pode mudar esse buraco. Esse buraco dá pra tapar, tá ligado? Eu sou engenheira, cara. Teve alguém que chegou e falou ali, falou, mano, vamos fazer isso assim não, tá mal feito isso aqui. Aí o arquiteto foi lá e falou, não, mas assim é mais bonito. Então, isso que é foda. Teve alguém que falou, ó, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Um buraco que vai do meio até lá fora. Reto. São quilômetros. Ah, é verdade, de... verdade. São quilômetros. É, então, eu acho mais legal que, tipo, o Luke Skywalker, ele nem entra no túnel. Ele simplesmente pega e larga os mísseis ali e vai embora, tá ligado? É. Tipo, então, vazou. Sabe o que foi? Não pagaram o projeto da Estrela da Morte. É, não. Eles pagaram metade só, tá ligado? Baixaram na internet, assim, um negócio lá. E falaram, faz isso aqui. Impressora 3D, tá ligado? Pegaram um marceneiro lá e falaram, faz isso aqui. Faz igual isso aqui. Seu Zé, você consegue arrumar esse buraco aqui? Ah, é meio difícil, né, seu Vader? Né? Não, mas faz um buraquinho ali. Mas vai ficar um buraco. Não tem problema, não. Ninguém vai ver, não. Dá uma ventilada, né? Dá uma ventilada. Dá uma ventilada. É bom, né, pro motor, né? Esse é o problema. Não investe em projeto, entendeu? Depois dá errado. Dá isso, cara. É um buraco sem nada, cara. É um caminho direto pro motor, tá, tipo, da parada. Se eles já... Porque eles já sabiam. Eles foram... Você vê o Luke, o Chico Bento chegando numa reunião. Eles falam, tipo, ó, o nosso plano é o seguinte... Tem esse buraco aqui, ó, que vai até o meio. Tipo, quando que eles descobriram isso? Por que não foi um cara só? Tipo, eles têm todo um rolê e daí, tipo, tem alguém novo aí na plateia? E daí um cara fala, ah, eu cheguei agora, eu tô olhando a fazenda. Você que vai tirar no meio do negócio, tá ligado? Você que vai ganhar pra gente. A gente até que faz um rolê, investiu uma grana nisso, vários caças. Mas ninguém tá fingir, não. Vai lá, Vai lá que esse que é o arriscado. Tu não é o fodão. Você mata uns bichos quando você era 6 de criança e se matava. Ah, isso é matar uns bichos, é fácil. Mata. Pior que ele fala isso na reunião. Tipo, ah, eu metia bala nos bichos quando era criança. É a mesma coisa, tá ligado? Vai se fuder. Cara, veja bem, eles estão numa reunião pré-guerra, né? Vai começar uma putaria sem fim nos próximos 3 filmes. Vai ser uma zona. Os caras vão morrer muita gente. E aí os caras estão na reunião, o cara tá lá, mano, fudeu, o cara tá pensando na família, tipo, cara, fudeu, olha essa merda desse galera, plano, meu, cara. Rezando o plano, terço ali, o plano tá ligado? É lançar um monte de gente pra um filho da puta lançar um míssil nesse buraco. Que plano de merda. Aí chega... Isso não me fazia quando tava lá no meu planeta, né? Pô, seu curso, quem é você, cara? Cara, sai da minha reunião. E eu acho engraçado que isso é equivalente, sei lá, por exemplo, dos Navy SEALs lá que foram matar o Bin Laden, tá ligado? Eles estão lá no meio do briefing, no helicóptero, chegando lá, fucking... meio do deserto, pra mansão do Bin Laden. Ah, então, se você é Bin Laden, tem que pegar, meter balas, tem que ser bom no bagulho e tal. Eu falo, ah, meu... Dava tiro nos cachorros quando era moleque, tá ligado? É a mesma coisa, tá ligado? Você que vai. Você que vai. Chega aí, moleque. Eu tô sentindo um sentimento bom aqui vindo de você. Essa vibe de matar cachorro. Eu gostei. Uma vibe boa. Olha, no momento que eu matava uns bichos. Quem falou de matar uns bichos quando era criança? Vai você pra lá. Eles queriam mandar ele pra morrer mesmo, tá ligado? Só que ele deu certo. A gente tá procurando uma pessoa que tenha um pré-requisito só de já ter matado o bicho. É o bastante. Só isso que precisa pra preencher essa vaga, ter matado uns bichos. É foda que o buraco, ele tá, tipo, na superfície de um negócio que é redondo, enorme, assim, tá ligado? Em vez de só chegar reto, de frente pro buraco, atirar e ir embora, eles deram um rolê, corredor, tá ligado? Onde fica super difícil de andar. Eles ficam andando quilômetros no corredor pra achar um negócio que era só, tipo, não, por que você não foi direto ali? Eles têm várias naves muito maiores, manda um monte de míssil ali, cara, e foda-se. Alguma delas acerta, né, cara? Parece Star Wars, parece que você sonhou esse filme, tá ligado? Porque vai acontecendo e parece que quando você erra nos seus sonhos, você fala, não vai dar por aqui não. Aí você faz qualquer merda, porque foda-se, é o seu sonho. Tá, não faz sentido, foda-se, é o seu sonho. Aí você do nada, eu vou voar aqui nessa merda. Aí tu adquire umas asas loucas e começa a voar. Foda-se, entendeu? É tipo isso, não vai? Star Wars é basicamente o George Lucas muito louco tendo um sonho, né? Ele sonhou aquilo e cagou aquele filme. Pra gente aquilo, ver. Tá ligado? Pra gente ver. Olha, gente, esse cocô. Olha o que eu fiz, galera. Que eu sonhei. Dá uma olhada. Vou mostrar pra vocês. Antes de dar descarga, dá uma olhada. Olha o que eu fiz, que da hora. É pra crianças, hein? Caralho, velho. Como a gente gosta de Star Wars, né, cara? Não sei, como não tem sei. Milhões e milhões de pessoas que estão assistindo. É um puta golpe. Essa merda agora. Todo mundo, cara, e tipo. Eu não sei como. É um golpe maravilhoso, né, cara? Mas é um golpe que acertou em cheio. Eu dou uma brochada quando eu vejo as pessoas usando camiseta assim. Eu dou. Minha buceta seca um pouquinho. vou falar. Tem algumas coisas assim, chamou que a gente R2-D2 vê aí. Que é um no-no, assim, no meio do date, assim. No. É o cara chega... Camiseta de Star Wars é foda no date. Chegou a camiseta do Star Wars, camiseta do barzinho, e eu já olho de longe e já vou embora. nem sento na mesa. Red flag o bagulho, Red Star Wars é tipo, cara, eu vou dar uma chance, mas esse maluco tá errado já. Já tá começando negativo. Tem alguma coisa estranha. Começou mal hoje, cara. É verdade. Então não tá me impressionando, não. Espero que melhore. Cara, não tem nem como você falar, né? Não, Star Wars, esse cara é inteligente, né? Ele é, puxa, antenado, né? É, conhece falei, umas cara, coisas, cara, se você, né, vai fingir que gosta de alguma coisa, gosta de um negócio bom, pelo menos. Um negócio filosófico, direito, né? Pois é. É, cara, verdade. Mas é, né, gente? Chegamos ao final? Chegamos. Agora é o momento que a gente joga tudo ao ar e... Faz o quê? Faz um RPG louco. Faz de conta que a gente é personagens. A gente faz de conta que é personagens. Agora que a gente já tá meio bêbado, vai ser fantástico, inclusive. Vai ser ótimo. Eu acho que eu nunca estive tão bêbado pra começar um RPG. Você tá muito bêbado. Eu vou ficar ao longo desse RPG. Você está pronta, Real? Não. Yes! Da hora. Louco. Quer aí dizer sim. Que eu estou 100% pronta. Porque o Jorge Lucas não estava pronto, né? Ele não estava, cara. Ele não estava. Então, Raoni, você está pronto? Vamos nessa. Raoni é o único que está pronto sempre para RPG, sempre cara. Sempre pronto. Então vamos lá. Vamos nessa? Eu nem sei. Não sabe nem o que falar. O papo errado. Deixa eu entrar no personagem. Entra no personagem. Eles estão comendo batatinha frita ali, ó. Eu posso recapitular? Dá tempo. Velho, enquanto as pessoas comem batata, eu vou lembrar que no último episódio de The Rangers, os brothers... voltaram com a coxinha gigante, chamaram um neonazista pra salvar o dia e foram visitar uma velha homofóbica no hospital. Mas chegando lá, infelizmente, ela não tinha ninguém no quarto. Tinha ninguém no quarto? Ninguém. É verdade, não tinha ninguém no quarto. Daí acabou o jogo. Peraí, acabou o jogo. Aí que o Gus tava tentando seduzir a avó dele, ele viu que ele não tava seduzindo ninguém. É, ele viu que ele não tava seduzindo ninguém. É a cara do Gus isso, né? Então. Levar um fora da avó. Mas a avó não tava lá, ela nem chegou a... Nem chegou a dar o fora, né? Ele apenas criou expectativas pra pegar a avó. Ela tem papel higiênico de Papai Noel, a avó deles. Grande pessoa. Que cara, vocês dois e o sargento James McGiles estão no quarto de hospital vazio, velho. Tem ninguém lá, é uma surpresa. O coronel está embasbacado. Caralho, cadê minha mãe? Mas o coronel tá de cara também? É, ele tá tipo, cacete, era pra ela estar aqui, mas tipo, porra. Ah, coronel, não se preocupa não, cara, tá tudo certo. De novo falando o sotaque carioca, cara. É o sotaque do que merda é isso, cara? O que eu sou mesmo? Não é nada ainda, aguenta aí. Não, segura essa peteca. Você vai aparecer. Vocês reparam que tem um bilhete em cima da cama, dobrado bem bonitinho. A gente analisa o bilhete. Assim. O bilhete, vocês abrem esse lindo origami e está escrito o seguinte. Entregue os planos de desenvolvimento da Unidade M ou nós matamos essa velha homofóbica. Te esperamos no Babadeiros Club. Beijos. Babadeiros Club. Gangue dos Viados. Eu conheço. Caralho, esse... é tipo o nome da gangue mesmo, tá ligado? É mesmo. Eu conheço esse lugar, cara. Babadeiro Club? É radical, cara. Tá. Os caras são radicais lá. Todos eles. Que plano do quê? são os planos de desenvolvimento da Unidade M. O que é Unidade M? Mister M. Eu não posso falar isso aí, não, mas... Mamada. Unidade mamada. Não é unidade mamada. Coronel, general. Eu sou coronel. Coronel. Caralho, ninguém tem mais respeito. Desculpa, nessa esqueci sua patente, cara. Ele é um gamoff. Cara, é o seguinte, cara. Que papo é esse de Projeto M aí, cara? Coronel. Eu não posso falar desse bagulho, não. Não sei de nada. Eu sei o seguinte. Isso aqui tá acontecendo por causa de vocês... Vocês vão pegar minha mãe de volta, eu não quero nem saber, ok? Ah, vamos no Babadeiros Club lá e desse porra na galera, tá ligado? Aí que tá, rapaz. Esse Babadeiros Club, já ouvi falar disso aí. Esse negócio, ninguém sabe direito onde fica, não. Tem um, mas é de mentira, ele... não é o Babadeiros Club original, tem um que é meio os caras abriram pra tentar se passar, mas custa 10 reais pra entrar, não é esse. Mas Babadeiros aí, se... Club Real é... Ah, esse... Okay. Vai. Babadeiros Club Real é um pico secreto, véio. É muito VIP, mas eu conheço um cara que sabe. Quem? Ok. O Ricardo. Ricardo Eletro. O Ricardo, ele... Cara, ele vai saber onde é esse negócio. Seguinte, vocês vão na casa do Ricardo, vocês vão descobrir onde fica o Babadeiros Club e vocês vão trazer minha mãe de volta. Tá. Agora o negócio é o seguinte, isso daqui não é oficial, entendeu? Então vocês não podem falar que vocês são da polícia, vocês não podem andar com colã colorido, esse negócio é secreto, vocês vão ter que se infiltrar nesse pico. Tipo ninjas. Coronel, ainda tô com dificuldade. Fala o que você quer aí. Pode deixar, cara, vou emprestar um patins pro meu colega Billy Lee. Mas ele anda de skate. Eu ando de skate. Então eu vou emprestar umas roupas. Ele é uma vadia livre, ele não precisa de você. Eu vou emprestar umas roupas pra ele, pra gente entrar escondido. Mas eu ele tenho... é ninja, eu sou ele ninja, tem não as roupas. De roupas, cara. Eu sou ninja, já falei, cara. Você é novo aqui? Eu tô começando hoje. Capitão. Coronel. Eu sou coronel. Dentro do espaço-tempo do jogo, sim, você tá começando hoje. É verdade. Pense nisso. É, então. A gente pode ir de Uber? Vocês podem onde vocês quiserem. Onde fica a casa do Ricardo? Casa do Ricardo fica na Betaville. É um bairro muito nobre, chique, muitas mansões. É fácil de achar. A mansão dele é uma mansão em forma de pentagrama. Mas é vigiado aquele negócio, hein, rapaz? Tem muitas câmeras, tem muitos picos e tem um guarda em cada ponta da mansão. É difícil entrar lá, hein? Tá, então vamos pegar um Uber pra Betaville. Vamos pegar um Uber. Uber pra Betaville. Ó. A gente pega um Uber pra Betaville. A gente pega Uber pra Betaville. Esse outro robô aqui que vocês trouxeram... Caralho, eu não vou mandar robô, ele, não. Véio. Mas eu tenho esse robô novo aqui, ele tá começando agora, mas é um lindo robô, como vocês podem... Se o robô quiser se apresentar, é sempre... Eu acho que é bom manter uma, assim, uma relação humana com o robô, sabe claro, como claro. É? Oi, obrigada, meu nome é Cláudia. Vira o microfone. Oi, obrigada, meu nome é Cláudia. Eu tô aqui hoje pra guiar vocês. Poxa, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem falar comigo. Eu sou muito amiga, eu sou muito sincera. Eu adoro estar aqui hoje. Cara, só tem robô simpático no rolê, né, cara? É, eu gosto muito desses robôs que aparecem. Eu queria agradecer pela oportunidade, tá? Eu tinha 12 anos quando eu comecei a quebrar a feição do meu rosto. Caralho. Até o Raoni tá em choque. Isso não tava escrito, né, Raoni? Isso. Rapaz. Cláudia, é Cláudia? Eu sou sincera, fala. Cláudia é sincera. Posso te chamar de Clá? Pode. Clau? Clau. Pode, Clau. Fica à vontade. Brilha comigo, vem. Clau, você tem algum equipamento pra deixar a gente invisível? Olha, eu tenho aquela capa do Harry Potter, tava muito na moda, o pessoal tava usando muito, né? Mas assim, agora não sei o que é que eu posso te dar. Fala, eu posso responder ou é você? Pode, siga o seu coração, de robô. Olha, eu tenho aqui uma bala Mentos, que ela vai te deixar invisível. Caramba. Por até 50 segundos, aí tu se vira. Então, a gente pode chegar lá, dropar a bala. Quantas balas Mentos dropar você bala. Tem? Eu tenho... Quantas balas Mentos? Eu tenho 3 balas Mentos aqui agora no momento. Se você voltar amanhã, tem mais. O Raul desistiu. Eu não sei se eu tô fazendo isso bem. Uma salva de palmas pra ela. Muito. Um robô maravilhoso, cara. Melhor robô até agora. Olha isso, o Suzy tá ali atrás. É, meu pô, o Suzy vai ficar magoado. É isso, Suzy, se fudeu, cara. Cara, muito bom, muito bom. Eu sou... Cara, vamos... Cara, eu sou muito radical. Eu sou muito... Dá pra ver mesmo. Você tá num hospital de patins, cara. Obrigado. Olhando pra sua cara assim, eu posso dizer que você é realmente radical, dá pra ver. Ei, cara, eu hackeio coisas. O lance é o seguinte, cara... Me dá essas balas aí, porque você é ninja, tá ligado? E você não precisa dessas coisas de ficar invisível, não, cara. Pode ser, pode ser. Mas eu preciso, porque as pessoas vão ouvir o meu patins, cara, quando eu tô chegando. Não tem o patins silencioso? Eu posso conseguir um, talvez. Eu posso dar uma olhada, eu deveria dar uma olhada nisso, talvez. Agora que a gente tá trabalhando juntos como ninja. A gente pega no caminho, a gente pega no caminho. A gente pega no caminho, beleza. A gente pega um Uber até o... Casa do Ricardo Eletro. Okay, mas não esquece, hein, rapaz. Esse negócio secreto. Tá. Se vocês forem pegos usando o colã colorido da polícia. Isso aqui é coisa séria, viu? Vocês estão fodidos na minha mão. Então a gente faz o seguinte. A gente pega o Uber até a casa do Ricardo Eletro. No caminho ele pega um patinho silencioso e eu pego a minha roupa ninja. Olha, eu tenho o código do Uber. Pode usar, ela tá? Tem código Cláudia do Uber. Sincera. Então a gente tem desconto de tipo 50 conto e da hora. Ok, ok. Isso aí. Yes. Pode usar à vontade. Eu ganho mais desconto quando meus amigos usam. Fechou, é isso. Vocês aí. Vocês chamam o Uber e usam o código Cláudia... Cláudia o quê? Cláudia Sincera. Cláudia Sincera. Vocês ganham muitos descontos. Tudo junto minúsculo, ok? Tudo junto minúsculo. Tá, beleza. Vocês usam o código e ganham um desconto. Nossa, bombásticos, sério. É, essa corrida desconto? Valeu muito muitos a pena. Prêmios, ela ganhou vale mais desconto ainda. Eu acho que, sabe, vocês estão seriamente convencidos de usar Uber pra sempre. É um ótimo serviço. E o motorista da balinha pra gente em uma garrafa d'água? O motorista fala: oh, muito boa tarde, senhores. Tudo bem se eu usar o caminho do Waze? Vai, pode usar o amigo, caminho do Waze. Fala, mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer duas paradas no caminho. Carlos. Carlos. Ó, os senhores querem água? Eu sou radical demais pra água, cara. Ó, se quiser, fica à vontade, tá? Mas eu quero uma balinha. Cláudio, conta pra gente história de amor, a gente quer ouvir. Ai, pra me entreter. É difícil, né? Pô, minha esposa, eu deixei ela em um triste deserto, que é a cidade triste vizinha deserto. Aqui. Mas fazer o quê, né? Eu tenho que trabalhar e tal, mas... Eu tô gostando bastante, tô gostando bastante. Minha primeira cara. Semana, eu espero que vocês estejam gostando. Desculpa qualquer coisa, assim, é que eu tô começando mesmo. Não, tá, não, você é lindo. Obrigado. Não tá fácil pra ninguém, né, cara? Dirige, tá. Carlos, dirige. Não, eu tô dirigindo. Ah, tá, então, eu tô Ele está dirigindo, ah, né? Ah, então, eu não sei. Eu tô dizendo. Ó, a gente tá quase chegando aqui então, em Betaville. Não, mas peraí, a gente precisava passar tá na casa dele e na minha casa pra pegar patins silenciados e roupa ninja. Tá bom. Vocês fazem isso? Tá. Então é pra Betaville agora, né? É. Agora que a gente já pegou tudo, como vocês sabem. E... Dentro do Uber eu me troco pra vestir de ninja. Ok, você se troca dentro do Uber... Dificilmente. Mas eu consigo porque eu sou um ninja. Cara, você consegue, porque é um ninja. Que intimidade, né, cara? A gente se conheceu faz só uns dias. A gente trabalha junto, cara. A gente se conheceu faz um dia, cara. Faz um dia. Faz um dia, dentro da cronologia da história. Que da hora, né, cara? É louco. Gente... Muito bonita essa amizade que vocês estão cultivando, viu? Deixa eu falar aqui. Ficou muito bonito mesmo. Vocês querem que abaixe o som? Pode deixar essa rádio. A Alfa FM tá da hora, pode deixar. Tá bom, da onde tá bom, vem essa tristeza, meu querido? Conta pra gente. Ah, eu sou humilde, né? Não quero assim, ficar sendo invasivo na corrida de vocês, sabe? Esse, a gente no treinamento do Uber, a gente recebe essas. A gente tá chegando assim. Em Betaville já. Não, a gente tá quase chegando aqui. Tá. Eu posso pegar essa rua aqui igual o Waze tá falando? Vai. Tá. Peraí. Antes. Peraí, cara. Peraí. Ele freia o carro bruscamente. Ele tá. Não, desculpe, senhor, desculpe. O que foi? Acho bom a gente dar uma olhada que a gente tá chegando perto, tá entendendo? A gente precisa dar uma olhada na Quão situação. Quão perto a gente tá do bagulho? Ah, tá. Logo ali na frente. Vocês querem que buzine pra abrir o não, portão? Não, precisa não. Tá na tua, Cláudio. É Cláudio ou Carlos? Não sei. Carlos. Carlos. Claro. Eu sei Carlos. Que é Cláudio, não. Claus. Carlos. Eu acho Claro. Que é. Klaus, é festa para o carro. Surpresa que vocês estão chegando? Cara, é uma festa surpresa muito radical. Eu nunca tive, nunca tive dentro. Uma festa surpresa. Paciência, algum dia você vai ter, cara. Agora deixa a gente sair do carro. Tá. Hoje não, Carlos. Tô colocando 5 estrelas aqui pra vocês, tá? Pode deixar, cara. Vou botar 5 estrelas também, cara. Ah, obrigado. Que ilumine a sua vida essas estrelas, tá precisando. Muito obrigado, senhora. Bom dia pra vocês. Eu tenho algum poder de percepção, assim, de tipo... Eu acho que a gente tem percepção normal. A gente tem, normal. A gente tem o Delvision. O Delvision. O Delvision, é verdade. O Delvision, ele percebe, tipo, pessoas do mal. Ele percebe... Percebe crimes, é. Né? É. Pessoas do mal, tipo, crime contra a existência do mas acho que se o cara tá trabalhando de guardinha lá e tal, acho que você pode... Ele é só, tipo, ele é só um cara. Brother, é sempre bom lembrar que vocês são os criminosos aqui nessa situação. Isso é verdade. Ele vai perceber você a gente, jura? Tá a gente é o do mal? Valha! Então, vocês estão de frente pros portões magníficos, dourados, com as iniciais RE. Caralho. E lá no fundo vocês veem uma mansão no formato estranho, assim, que de baixo você não vê que é um pentagrama, mas enfim. É um pentagrama. Pontos, assim, um negócio. O caminho inteiro é cheio de lindos pinheiros se erguendo pelo gramado, e a topiaria é toda em forma de porcos com asas. Caralho. Tudo tem câmeras. Tem câmeras em todo lugar, você vê várias luzinhas com câmeras Adoro. Ali. Adoro! Adoro ser filmada. Adoro. Tá, então vai. No portão tem alguma coisa? Caras, alguma coisa assim? No, tem o quê? Pessoas. No não, portão. No portão não. Mas tem uma nada. Câmera de cada lado, assim, tá. do portão. Nos Peraí, cara. Eu sou hacker, cara. É verdade, cara. Eu consigo hackear esses caras. É verdade, hackeia o bagulho, hackeia o bagulho. Então eu tiro o meu celular hacker. Você saca o seu celular hacker. É um magnífico gadget. Você parece um verdadeiro hacker com ele. Mas assim que você abre a tela, ele exige que você coloque óculos escuros. Ah, beleza. É verdade, botei. Pronto, botei. Você não tem uma balaclava? Você está de lindos óculos escuros. Um verdadeiro hacker, um pirata de computador mesmo. Eu estou de patins, não se esqueça. De patins e óculos escuros e celular dos hackers. Yes. Mais alguma coisa que você tá? Jaqueta de couro? Se você acha. Jaqueta de couro, eu peguei quando não? Eu tava em casa. Morrendo, eu passei em casa e peguei essa jaqueta. Você pegou a jaqueta frio, de couro. Tá frio, que tava ficando meio frio, né? Tava ficando meio frio, né, cara? Você sabe que não é nada radical pegar uma gripe, né, cara? Nada radical. Não. Ok, você sacou o seu celular de hackers. Peraí. E ele vai conseguir hackear alguma coisa? Hackeia as câmeras, cara. Olha, tem Tinder aqui, cara. Olha, menina, cara, ela é tão habilidosa. Instala pra mim aqui essa app aqui. Cara, tá rolando um Tinder aqui, cara. Eu tenho que hackear alguma coisa, né, caras? No momento, eu acho que sim. Eu acabei de descobrir que meu WhatsApp voltou a funcionar. Então... faz um tempo. É... Eu tô hackeando as coisas. Tá, você... Mas como... Cara, sabe o que você faz? Assim, ó. Sabe o que você faz? Hackeia as câmeras e faz pra lupar o que tá passando lá, tipo, consecutivamente. Eu vou... Eu tenho uma ideia do meu amigo aqui. Exato. Pilili. Você tenta usar as imagens das câmeras pra colocar em loop pros monitores da central de segurança, mas percebe que você não consegue captar sem a placa XR Eletro. Você não comprou. Você não tem uma dessas no bolso? Esse update você não tem. Mas você consegue colocar um episódio do Looney Tunes em loop pra passar em todas pode as ser, câmeras. Pode ser, funciona. Pode ser. Desenhos animados, tá falando. Funciona. Todas as câmeras agora na central de segurança exibem desde um episódio magnífico dos Looney Tunes do Pernalonga na quadrilha, em que ele canta quadrilha com dois velhos barbudos. E outra coisa, você consegue... Eu gosto desse episódio. Você consegue abrir o portão? E aí eu também hackeio e abro o portão, cara. Você hackeia o portão e o portão se abre lindamente. Que movimento incrível. É um portão hidráulico. Mas, ó, quando a gente entrar... muito caro. Fecha o portão depois que a gente entrar pra galera não suspeitar nada. Eu hackeio e fecho o portão, cara. Depois que a gente entra. Vocês não entraram. Você abre de novo? Eu abri de novo, então. Você abre de novo o portão. Tá vindo e fechando. Vocês entraram dessa vez? Para com essa putaria, menino. Agora a gente entrou, beleza? Deixa a porra do portão. Vocês passam pelo portão. Agora é o seguinte, você vê um corredor de pinheiros, assim, uma estrada que vai até uma fonte, lá longe e atrás tem uma mansão. Dos lados tem todo um gramado e topiarias de porco com asas. Por onde vocês vão? Eu acho que, tipo, entrar pela porta da frente é uma péssima ideia, né? Olha, eu acho que ninguém tá esperando que a gente chegue, assim, estreando belas pela porta da frente. Talvez seja uma estratégia. Não, e se a gente for pela janela? A gente pode ir pela janela. Eu sou ninja, eu entro pelas janelas. Eu acho que... Eu tenho um plano, caras. Lá vem. E se a gente chegar meio num papo de religião e falar assim, que gostaria... a gente é mórmon? Exato. Se a gente chegar vendendo alguma coisa... Mas é que o problema é que, tipo, você é um robô, ele tá vestido de hacker e eu tô vestido de ninja. Não, cara, é uma nova religião, tá ligado? Uau! Se vocês são... É o futuro, cara! Vocês chegam na porta e dizem que vocês são uma nova religião, um mordomo atende... Enquanto isso, putz, o Daniel tá fugindo. É verdade. Como ninja, ele vai dar uma olhada na casa. Isso, ele vai pra porta e eu dou um rolê. Um de vocês escapa sorrateiramente. O mordomo mal percebe. Daí eu tento subir pela lateral do prédio, tentando entrar numa janela. Veja se tem alguma janela aberta. Você tem alguma janela por aberta? Fora? Não. Vou pra lateral da casa, tá ligado? Então. Isso. Do lado de fora, você não entra na casa. Não. É que tá. Qual lateral da casa? Na lateral direita tem alguma janela aberta? Mais uma vez, é uma mansão em forma de pentagrama. Putz, tá, eu não devia ter te dado essa ideia no começo do dia, né, cara? Eu inventei sozinho, eu não perguntei isso lá em cima. Imagina. Hoje. Se eu tivesse uma mansão, que forma seria? Eu tive que... Por isso que é um pentagrama, porque você perguntou pro Daniel. Cara, se você tivesse perguntado pra mim, eu ia sugerir um quadrado, tá ligado? Ia ser muito mais fácil, cara. Eu mandei uma conversa ainda, tipo... Teste psicológico, nossa, né? Que formato de mansão Michael era tão rico, ele tinha Neverland, né? Mó legal que é um parque. Cara, é que você não aprendeu ainda. Se você fosse rico igual o Michael, você teria mansão em algum formato exótico? Cara, eu nunca vou confiar em nada que o Raoni fala agora. Você não aprendeu até agora que qualquer coisa que eu falo assim, Daniel, me dá uma forma de qualquer coisa, ele vai responder pentagrama. Ele ficou um tempo assim. Primeiro que ele achou muito estranho a pergunta. Se você tivesse uma mansão no formato exótico, se eu fosse o Michael. Não, você. Você é um pentagrama. Genial. Agora tudo faz sentido. Mas agora então, você está correndo em volta da mansão. Eu vou correr em volta da mansão e procurar uma janela aberta. Ele é um como você corre como um ninja? Mostra. Não, não, assim, com as mãozinhas pra trás. Boa. Deixa a gente ver. Vai. Muito bem. Bonito. E muito rápido. Muito rápido. Ok, você corre muito rápido em volta da mansão. Olhando pra cima, você percebe que não tem nenhum dos guardas que os dados diriam que tivesse em cada ponta lá em cima. Poxa vida. Tem alguma janela aberta? Nenhuma? Não, nenhuma janela aberta. Também. Tá, então eu tento fazer um jack chan, pular de parede pra parede pra subir até o teto do bagulho. Ok, você salta de parede pra parede numa quina da mansão e sobe até o teto. Louco. Você percebe que não tem ninguém lá no teto, não tem vazio. Tem alguma entrada ali por cima? Então, ela é em forma de pentagrama, não é uma estrela. Tá. Que é uma especificação que eu pedi na minha pergunta de que formato seria a sua mansão. Então, vamos. Eu gostaria de falar que a Hell tem um bode pizzaiolo. Um bode pizzaiolo cuja pizza é cortado como um pentagrama, cara. Aí sim. Caralho, você foi feita pra esse podcast, da hora, você foi feito pra esse RPG, cara. Impressionante isso. Muito bem, muito bem. Eu vim preparada essa tatuagem aqui, ó, um ano atrás. Você sabia, né? Da hora. Se eu vou estar num RPG com a mansão em forma de... você tá segurando isso, não pode. Eu sabia. Ok, você tá no teto da mansão. Tá, tem alguma entrada por cima da mansão, assim, na telhada? Tem, tipo, vários... A mansão é vazada, porque ela é um prédio em forma de pentagrama, então tem vários buracos. Ah, então tem várias pracinhas, assim. É, nossa, então, que tipo, cada buraco é um espaço, assim. Mas olhando por cada espaço, você não vê nenhuma janela aberta. Tá, mas tipo, se olhar no vão, assim, tem portas, alguma coisa do gênero? Tem portas lá embaixo. Tá, eu tento entrar num... Eu me pulo pra dentro de um desses vãos. E daí tento abrir a porta? Ok, você pula pra dentro de um dos vãos e a porta está aberta. Você entra numa linda mansão, ricamente decorada. Que bonito. Que lugar belíssimo. Que bonito. Enquanto isso, vocês estão falando com o porteiro sobre a nova religião que vocês representam. Você tem que entender, cara, que é só você usar o patins que você chega no céu. Caralho. É só usar o patins, um óculos escuro e um casaco de couro. É só olha, isso. Olha, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar em vários lugares. Posso ir chegando por trás enquanto eles estão engambelando, o mordomo me dá um... na nuca do mordomo? Você chega por trás do mordomo, que estava muito interessado naquele assunto. Assim, e nocauteia ele. E nocauteia o mordomo com um golpe ninja. Como chama o golpe que você deu, né? Karatê! Karatê, esse famoso golpe ninja. Sim. Ok, vocês estão dentro da mansão. Ninguém, tem ninguém por ele. Nossa, tá deserto. Beleza, cara, que fácil, cara. É, foda, né? Mas vamos esconder o mordomo em algum lugar antes de chegar. Peraí, galera, tá fácil demais isso aqui, vocês não acham, não? Então, sim. Eu tô achando isso... Você consegue baixar um mapa do bagulho no seu celular hacker? Eu tenho mapas! Eu tenho! Aí sim, velho. As pessoas subestimam os robôs, né? A pessoa acha que a gente não tem nada, a gente tem tudo. Né? Caralho. Quer Cheetos? Tem. Eu quero, agora que você mencionou. Toma seu Cheetos e seu mapa, seu otário. Peraí, qual é o gosto desse Cheetos, cara? Nuvem. Nuvem? Vocês saboreiam um Cheeto sabor nuvem enquanto encaram um holograma do mapa da mansão. Tá. É um magnífico pentagrama, tá certinho ali, ó. Golden Rule total, todos os tamanhos estão certos. Tá. O que vocês querem no mapa? Onde tem docinho. É isso. Vocês localizam a cozinha da mansão. Ela fica na aresta número 3. Tá, fica bem na ponta. Assim. A gente vai para essa número 3. Vocês correm pela mansão deserta rumo à aresta número 3. Peraí. Eu tô de patins num pico deserto? É. Ele desliza, cara. Você está curtindo o dia da sua vida, assim, sério. O chão é liso, radical, perfeito. Cara. Você está completamente radical. Quantos andares tem essa porra dessa mansão? Tem 4 andares. 4 andares? É. Caralho. É tipo eu estou pegando uns objetos. É um pequeno prédio, tá ligado? Para arrumar minha casa, né? Você pega uns objetos. Que objetos você pegou? Olha, eu peguei assim um castiçal. Peguei um castiçal, okay. Eu peguei uma bolinha, assim, um enfeitezinho pra dar de Natal à minha mãe. Uma bíblia. Peguei um cinzeiro. Um cinzeiro. Peguei uma bíblia. Peguei chiclete. O roupão que tá no banheiro do terceiro andar. Peguei um roupão. Saboneteira. Peguei uma saboneteira. Sim. Peguei o whey, que é caro. Ela pegou um monte de coisa. Você guarda todos os objetos nos compartimentos do interior do robô, exceto o Whey, que é um pote muito grande, você tá carregando ele pela mansão. Vocês passam, however, por um lugar com a porta de ferro cinza, assim, onde vocês ouvem uns murmúrios, você ouve alguém ali dentro. A porta de central de segurança. Eu consigo hackear pra descobrir, tipo... Eu consigo hackear o sistema de câmeras e saber se tem alguma câmera lá dentro? Você hackeia o sistema de câmeras e um episódio do Pernalonga tocando quadrilha com 2 velhos barbudos aparece no seu celular de hacker. Eu apertei pause no programa. Você aperta pause no episódio do Pernalonga e nesse mesmo instante vocês ouvem vários gritos indignados dentro da central de segurança. Caralho, esses caras estavam curtindo o episódio do Pernalonga, cara. Dá play de novo, cara. Dá play de novo. Você dá play de novo e vários gritos entusiasmados saem de dentro da central de segurança. Ok. Funcionou. Funcionou. Caralho, no futuro, cagada. Feliz Deserto, Pernalongas é bem famoso, cara. Caralho, que da hora. Da hora. Tá, então foda-se essa sala, porque deve estar todos os guardas ali assistindo Pernalonga. É verdade? É. Mas meio que a gente precisa... A gente não precisa, onde a gente precisa achar o Ricardo Elétrica. O que a gente precisa achar na casa do Ricardo Eletro? Ah, o Ricardo Eletro. Não, a gente precisa achar o endereço do Babadeiros Club. Isso, do Babadeiros Club. Vamos achar um computador. Que daí você hackeia o computador. Faz assim. Cara, vamos fazer assim, cara. Eu vou pros computadores. Quais? Os computadores. Qualquer. Os computadores. E vocês vão procurar, tipo, umas evidências físicas. Tá, então a gente faz isso. Ele de que, procura ele de Ricardo Eletro. Tipo, sei lá, um fósforo. É um bar, ou né? O Ricardo Eletro. Ou o próprio Ricardo. Ou o Ricardo Eletro. Então a gente faz eu isso. Vou começar então a procurar. O Falcão então procura computadores, a gente procura Ricardo Eletro ou caixa de fósforo. Eu tô okay, meio lento, porque eu roubei pela muita mansão. Coisa. O robô está definitivamente lento, carregando uma série de pilhagens e um grande porte de whey. E atrás dela, Billy Lee segue falando, tipo, velho, anda logo. É, vocês passam por uma janela que dá para o centro da mansão, onde vocês veem um enorme jacuzzi e um homem de terno e sunga está lá dentro, olhando um iPad. Terno e sunga? É, caralho. Ele só parte de cima, assim, o assunto. Qual é listrada a etnia desse homem? Ah, ele é um homem caucasiano, né? É, não gostei. Meio careca, barrigudo, assim. Quer dizer, será que a gente aborda ele? Ele deve ser o Ricardo Eletro. Vamos falar com ele. Mas tem que ser secreto, né? O cara falou que tem que ser secreto. Eu vou deixar o Wade de lado, então. Porque se for dono da casa, ele vai ficar chateado com as coisas deles. Você deveria fazer isso. Ok, você deixa o Way no chão e vocês acham a porta pro centro da mansão. Será que não é bom esperar ele achar um computador primeiro? Ele não achou nenhum computador, ele achou vários terminais de acesso ao domicílio, em que ele consegue ver todas as coisas que estão rolando pela casa. Infelizmente as câmeras não funcionam, ele consegue controlar as luzes, o volume da música, o que está tocando. As câmeras, por outro lado, só passam um episódio do Pernalonga em loop. Eu falaria com o cara, perguntaria como é que tá a temperatura da água. E talvez entraria lá dentro. Então, mas é bom a gente começar essa conversa. É, pode ser, cara. A gente pergunta, tá, e Babados Clube, como é que tá? Falar assim, a água tá geladíssima? Como é que tá? Conta pra mim o que tá acontecendo no Facebook aí. Então, o problema é que pediram pra gente ser especificamente secreto nessa porra. Você pode apagar as luzes e eu roubo o iPad dele. Pode ser. Porque eu sou ninja. Pô. E a escuridão funciona melhor. Cara, mas aí eu posso fazer isso? Apagar? Vai ficar tudo escuro? Só como a gente tá se comunicando? É o comunicadores, cara. Então, a gente faz amor por telepatia. Dedo não. Exatamente. Ou isso, tá ligado? Oi, eu gosto muito dessa, bom. Eu gosto dessa. Eu acho melhor do que dedo na orelha, cara. É melhor dedo na orelha. Não, então... melhor do que dedo na orelha, cara. Então, louca ter telepatia da hora. Sim, com certeza. Então, subestima dedo na orelha, hein? Então, eu tô passando por telepatia pra vocês. Louca, cara, telepatia. Uma louca telepatia. Cara... Eu vou desligar as luzes e vocês aproveitam, beleza? Isso. Beleza. Então... Vocês aproveitam. Não sei. Se diverte aí, meu. Tá go crazy. Curte aí. Uma. É banheira, né? É bom, vai enrolar um agora. Então, desliga aí a luz. Ok, você apaga todas as luzes da mansão. Tá, enquanto as luzes apagam, eu vou ninjamente e roubo o iPad do Você avança Ricardo ninjamente para e o centro da mansão. Eu coloco o Arte Popular Temporal para distrair o cara. E ela faz isso. Calma, você pode cantar a música pra gente saber até o que tá até parece rolando. Que o amor morreu. Você avança pelo centro da mansão o quando morreu. O homem dentro da banheira está até indignado, gritando. Alguém, o que aconteceu? Alguém acende a luz. O que tá acontecendo? Onde está todo mundo? Você reclama do meu apogeu. Alguém, acende a luz. Do meu apogeu. Ok, você avança. Continua pra cantando, cara. Faz e todo o céu vai desabar. Quem tocando essa música? Você avança pro centro da mansão e chega até a banheira onde ele está gritando e você entra dentro da banheira, que é muito desabou, é muito grande. E ele ouve alguém se aproximando pela água. Mas eu sou ninja, cara. Eu vou, até parece que o amor eu fazer... não eu entro debaixo da água. Como é que ele tá ouvindo que ela cantando? Até parece então, que não sou. Você caminha sobre as águas como um ninja e toma das mãos deles o iPad. Tá, e daí eu vou me esconder. Do meu apogeu. Ela sabe a música inteira, cara. E todo céu vai desabar. Beijo, uma salva de palmas, pelo amor de Deus, cara. Você volta para dentro da mansão. com o iPad? Eu acho melhor levar pro qual que é o seu nome? Hacker. Pro Jack Jr. Jack Jr. Melhor levar pro Jack Jr. Você leva pro Jack Jr. Quando você está indo em direção... E você está vindo também encontrar com ele? Claro, que cola aí. De patins, peraí. Ok, você vem ao encontro deles perto do centro da mansão de patins. Nossa, que chão perfeito. Olha que lisinho. Eu vou até chegar dando uma deslizada. Você chega dando uma deslizada. E vocês... Eu te dou o iPad logo quando você aterriza com a deslizada. Você toma o iPad das mãos dele, mas vocês têm a sua atenção chamada quando no centro da mansão uma luz se acende. De dentro do terno, Ricardo Eletro, dentro da banheira, tira uma champanhe soltando várias faíscas. E ele olha em volta, assim, ó. Tipo, é o rei do camarote. Que porra tá acontecendo aqui? Ele avista... Ele tirou o champanhe e tá perguntando que porra tá acontecendo aqui. Não, ele tirou o champanhe porque ele tá olhando, é pra ele enxergar, porque tá tudo apagado. É a lanterna dele. Ele olha lá dentro e avista três pessoas. Um é um robô. Com o iPad aceso, ele vê a sua cara assim, ó, na frente da tela. E fala, quem tá aí? Outro gato. Pô, eu tenho bombas ninja, não tenho? Ou não tenho nada? Tem o quê? Bombas tem, ninja, não tenho vocês nada. Vocês têm um cacetaser e um Dell Vision. Cola lá. Joga o cacetaser dentro da piscina dele. Cacetaser. Você arremessa o cacetaser ligado para dentro da banheira, eletrocutando o Ricardo Eletro. Vamos embora, cara. Vamos embora. O homem está inconsciente, caído na beira do banheiro. Ele está vivo? E uma ele está inconsciente, você não sabe se ele está. Vocês fazem o quê? A gente vai embora, velho. A gente vai embora ou a gente procura o iPad primeiro? Deixa eu dar uma olhada nesse iPad antes, vai. Eu só que fuço por informações importantes você no iPad. Você fuça por informações eu quero ver os importantes. Nude dele. Vocês. Eu preciso tirar a roupa dele ali, ele tá capotado, cara. Não, quero ver os nudes dele no iPad. Vocês encontram diversos nudes, eles são. Reveladores? Pouco ortodoxos. Mais. Nenhum endereço. Nada de Babados Clube, nada que retorne a busca e a Babadeiros Clube. Os bolsos dele, nada, carteira. Ele não tem bolso, ele tá de sunga. Mas ele tá de terno. Ah, bom, é verdade. O bolso que Deus deu. Caralho. Vocês aquele adentram mesmo o centro da mansão e procuram. Vocês investigam o bolso que Deus deu pra aquela procura. Nenhuma é isso que vai retornou. Tirar o Brasil da crise. Conta mais. O que, é que tinha vocês, no bolso que vocês Deus tiram deu? As mãos sujas de dentro do bolso que Deus deu para Ricardo ele Eletro. Ele não tava cuidando bem do bolso dele, ele não, né? Ele não estava. Mas vocês percebem alguma coisa. O quê? Tem um objeto cilíndrico muito pequeno ali. A gente ainda tá falando do cu dele? Deixa eu... É o rabo do macaco ou é outra coisa? Esse podcast é pra vender brinquedo. Esse é um podcast pra criança. Isso aqui é só você pra crianças. Você vai me desculpar. Verdade. Acima de 15 anos, não ouça. Imagina que legal o brinquedo do Ricardo Eletro. De sunga e terno, e você pode tirar numa coisa do cu dele. Tá? Cara, era um mini Ricardo Eletro. Ricardinho Eletro. Ele era uma Mariosca. Como é que é? Matrioska. Matrioska. Inception de Ricardo Eletro. Vocês estão com um pequeno objeto cilíndrico que vocês não podem identificar, porque está camuflado em uma substância exterior. Lava na água. Que isso, hein? Na água da piscina. Não é pra todo mundo, não, o objeto não identificado. Vocês lavam ele na água da banheira. E é um tubinho, assim, de metal, com uma tampinha. Tem uma entrada USB nesse tubinho? Não, é só um metalzinho, assim. E tem uma tampinha? É uma cápsula. É uma tampinha? É. Já jogou na água, nada. Não, ele tá hermeticamente fechado. A gente deu uma lavadinha, a gente fez, tipo... É, mas de repente ele abria, assim. Vira um dinossauro, tá ligado? Se a gente assoprar ele, não acontece nada? Ele tem uma tampa. Ele tem uma, pode tirar a tampa do bagulho. Ele falou, tem uma tampa? Vocês tiram a tampa. Dentro dele está um pequeno rolo de papel, assim, muito fininho. Bem pequeno mesmo. Aí, robô, abre isso e conta pra gente o que tem aí dentro. O que tem dentro? Aí, 42. Segredo do universo, todo Caraca. Mundo é preguiçoso, ninguém quer dar uma resposta decente. 42. Caralho. É, bom. Eu tava enxergando o fim assim, ó. Daí falaram, robô, o que que tá escrito? Tá escrito assim, que... Como é que é o nome da que a gente tava procurando? Babadeiros Clube. O isso. Babadeiros Clube fica aonde o seu coração mora. Tá escrito assim. Caceta, tinha um biscoitinho da sorte. É isso que tá escrito. Caralho. É de fato isso que tá escrito. É. Eu acho que a gente... Eu acabei de fuder a gente, cara. Nos próximos três episódios. É isso que tá escrito. Fudeu grande, cara. Ricardo Eletro começa a resmungar e se levantar da beira da banheira e fala... Quem mexeu no bolso que Deus me deu? Será que a gente interroga ele? Tá vivo? Tá vivo, ele tá vivo? Ele tá vivo. Ele tá meio baqueado, assim, tadinho. Será que a gente deveria interrogar ele? É, eu acho que sim, né? Eu achei mó par vocês matarem ele sem perguntar nada. A gente não matou, ele só meteu cacetez na piscina dele. Cacetez! Cacetez! É, a gente pode interrogar. Vai, interroga ele, então. Interroga. Peraí, deixa eu interrogar ele, porque eu sou radical, né? Tá. Amarra ele, porque então eu pego ele no mata-leão pra ele poder interrogar ele. Ok, você pega Ricardo Eletro no mata-leão e... ele fica pronto pra ser interrogado. Aí, cara, conta aí pra nós onde é que fica esse bagulho aí. Ele fala, robôs ninjas, me salvem. Nesse momento, dois robôs ninjas adentram o recinto. Eles são belíssimos robôs ninjas. Da hora, cara. O ninja do grupo curtiu, rolou um fetiche. Eu estou impressionado. Eu vou começar a paquerar os robôs também. Você paquera os robôs. Ai, fala pra mim, você vem da onde? Fala pra mim, como é que você se lubrifica? Conta mais. Todo mundo quer parece saber. Encabulado. Eu acho que a gente pode aproveitar essa encabuladeza pra atacar o cara. Exato. Robôs ninjas, me salvem! Então, agora os robôs ninjas sacam dois cacetazers. Eles também têm. Esse também tem. Caceta. Taser. Então vamos lá, vamos começar a treta. Eu não tenho mais aquela faca de ponte. Mete a porrada. Vamos pra treta? Vamos. Não tenho mais. Eu quero salvar o Ricardo Eletro. Peraí, a gente pode... Que salvar o robô tem, não, o robô cara, tem umas armas pra gente. O robô sempre tem umas armas. Interrogar robô, ele. A gente precisa de umas armas pra entrar nessa treta. Escola umas armas aí. Aí, eu tenho um spray de pimenta baiana. Porra! Já é okay. Melhor que muita coisa. Serve pra robô, inclusive, né? Eu tenho uma carta do Michel Temer. Tá. Isso também pode se transformar em adagas ninjas. Uhum. Essa é minha, então. Essa é a sua. Verdade. Que mais? E eu tenho doce de leite tóxico. Mas robôs não. Bolas de doce de leite tóxico pra você jogar. O Raoni saiu do palco. O Raoni se já abandonou. Saiu fora. A gente tá aloprando tanto a história dele que já é. Esse foi o nosso show, gente. Boa noite. Continua. Bolas de doce de leite tóxico, spray de pimenta baiana e uma cartinha do Michel Temer que se transforma em cartinha do Michel Temer é minha. Eu vou no spray de pimenta baiana. E vamos dividir o doce de leite tóxico pra gente jogar. Beleza. Tem bastante doce de leite tóxico. Tá, beleza. Eu fico com uma bolota disso, você fica com a gente vai tirando e jogando. Beleza. Ok. Beleza. Tá. Então, como vocês procedem? Então, eu transformo a carta do Michel Temer em adagas e... Você transforma a carta do Michel Temer em adaga ninja. Ela vai recitando a carta, tá? Recita a carta enquanto ela vai. A carta é dela. Eu não lembro a carta. Por ti, minha alma sofre. Como é que é? Dilma, te curto muito. Dilma, pensei que a gente era amigo. Dilma, que a gente era manda brother. Nudes. Manda nudes, Dilma. Foi mó pai isso aí que tu fez. Cuzona. Tá, você arremessa a carta no formato de uma adaga ninja enquanto ela se auto-recita. Ok. Você... Me deixou na pista. Você me deixou na pista. E você falha miseravelmente errando o robô. É uma pena. Puta, que merda. É uma pena, mas ele avança contra você com um cacetazer e te acerta causando... 2 pontos de dano. Você foi muito sagaz. Você é um ninja. Sabe o que eu vou fazer, cara? A partir de agora, eu vou ficar tipo de costas pra piscina pra próxima vez que eles me atacarem. Eu tipo... Ok, você está de costas pra banheira, mais uma vez. É verdade. Esperando o próximo ataque do robô ninja. Isso. E é o seu turno agora. Spray de pimenta baiana na cara desses robôs filho da puta. Você ativa o seu spray de pimenta baiana na cara de um dos robôs ninjas que automaticamente começa a gritar e leva as mãos ao rosto, deixando cair o cacetazer dele no chão, dizendo: ah, deve ser baiana, caralho. Não! Ah. Ele está no chão, né? Muito aturdido. Eu sabia. É. cara. Eu bato com certeza nesse imbecil. É como? Tipo, dou um tapa na cara dele. Você dá um tapa na cara dele e o robô perde 10 pontos de moralidade. Que tal, Beth? Tá desmoralizado. Caralho. Louco. É o turno do robô. Vai, robô. Aí, eu agora vou pegar as bolas de doce de leite e vou jogar na cara de um deles, assim, ó. Na cara, assim. De qual deles? Tem um no chão. O mais gatinho. O mais gatinho é o que tá indo contra o Daniel. Você eu joga. Eu vou falar assim, querido, você é uma delícia, mas não posso. Hoje não. Moro muito longe. Decepcionado, o robô agora não pode enxergar nada porque ele tem muito doce de leite tóxico nos olhos. Ele está muito aturdido também. Vou ficar lá xingando ele por nenhum motivo. Tá. Falar isso mesmo, tinha cara de que não ia me responder no WhatsApp. Foda-se. Você xinga nem o robô. Queria mesmo. Ele, nossa, está muito confuso. É o turno do Billy Lee. É assim que eu amo o robô. Me aguenta como eu sou. Cara, sério. Não era pra ser, né, gente? A Hell tinha que ser fixa, cara. Vai fazer semana que vem. É o robô. Fixa, cara. Caramba. Não era pra ser esse amor entre a gente, seu otário. Canta arte popular enquanto a gente atacar eles. Não, agora vamos cantar o quê? Baby Doll de Nylon. Canta. Baby Doll de Nylon, combina. Bom, agora eu vou tentar uma parada do robô. Pela música, vocês, cada um ganha 5 pontos de sagacidade. Louco, cara. Eu quero tentar dar uma voadora no robô ninja pra capotar ele na banheira do Google. Você dá a volta no robô ninja que está aturdido com doce de leite tóxico nos olhos. E acerta uma. Vai se transparecer. Além e acerta uma voadora Nylon. Nele, ele cai na banheira e automaticamente você, pifa. Você. Ele não baby é muito bom. De Nylon, não, o João canta, tá rolando. Vai. Baby doll o robô de está, Nylon, o robô está desligado na banheira. Louco. Pode até foi menos um robô, cara. Menos um robo. Na TV. Culpa pode da música, até cara. Culpa da música. Na TV. Seu turno. Meu turno. Eu pego o cacetaser que o outro robô deixou. E meto agora com o cacetaser do outro tapa, do outro lado, mas com o cacetaser. Assim. Você dá um tapa de cacetaser. Você, obviamente, acerta um tapa de cacetaser no robô que está aturdido no chão, sofrendo os efeitos da pimenta, spray de pimenta baiana, e tira 8 pontos de vida dele. Ele não morre esse filho da puta? E ele cai no chão desligado. Ele temos o quê? Um robô? Não, agora tem o Ricardo. Acabou, só o Ricardo Eletro. Só o Ricardo Eletro. Beleza. Feliz quem pode ver. Vamos. Feliz quem pode ter. Canta bem perto da orelha dele, bem alto, pra tipo, ele ficar todo. Para a visão e o tato, o contato e o prazer. O seu corpo aturdido suado pela canção, vai Ricardo se transparecer. Tenta chamar pelos outros além guardas de todo da casa, nylon. Mas ninguém responde. Aí, ó, você. Baby doll de nylon, combina com ele, você. Cara, aproveita. O baby doll de nylon. Vai, seu otário. Fala pra gente, cadê o Barbarella Clube? Nossa. Eu não preciso fazer nada aqui, cara. O Ricardo Eletro pede clemência e fala, eu digo, por favor. Eu não vou parar, vou mudar pra Gretchen. Fica na Rodovia dos Tamoios. Número. Rodovia dos Tamoios. É, 666. Tem um desse em Feliz Deserto, Rodovia dos Tem. Tamoios? Tem. Até lá tem, cara. Vou pra você ver. Então, beleza. Só que antes da gente ir embora, vamos dar uma caceteizada nele só pra ele capotar isso. E pra ele esquecer, né? Esquecer, exato. Você tem uma parada? Vamos bater nele tanto que ele esquece. Não precisa disso, não. Basta eu transar com ele, vai esquecer tudo. Ou isso também. Então acho que a gente sai e deixa o robô transando com o Ricardo Eletro. Vocês. A gente pede um Uber pra ele. Unidos do endereço do Babadeiros Club, vocês seguem para fora da mansão enquanto o robô transa com o Ricardo Eletro e vocês seguem rumo ao horizonte. Ensaiando pra missão que vocês vão completar só no ano que vem. Muito obrigado. Valeu, foi uma honra, foi sensacional. Esse é Pedro Falcão. É a Vani e Daniel W. Ponto. Todo mundo aí. Muitos beijos e 2016. Vamos lá.